Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Então, estamos começando mais um Tripcast e hoje a gente está aqui com aquele que é exclusivo do PlayStation, o Júlio. E a gente está com o sucessor espiritual do Agente Aranha, Lucas. Eu tô com medo. Brincadeira. O Agente aqui... Aranha oprime as pessoas. Eu sou o Lucas, mas a galera mais me conhece como Sirx e não é um Fivecast, infelizmente. Mas eu tô aqui com o espetacular Rafael. E aí, galera, eu tô aqui também com o cara que conversa com os headsets, o Rodrigo. E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo de Salles e Maximum Spider como host, o Everton Magari. Como só eu da equipe do Aracnofonga jogou o jogo, eu fiquei meio... A gente ia fazer uma coisa diferente. Ia falar de outros jogos do Aranha e deixar um pedacinho só pra falar desse jogo. Só que depois que eu joguei, eu não consegui. Ah, não. Não vai me dar pra falar isso não, rapidinho, não. Eu te batia. Aí eu dei um golpe de estado... Mandei todo mundo embora e reuni aqui boa, meu né? próprio... Sacanagem. Quem precisa de democracia, não é mesmo? Exatamente. E o jogo é tão bom que até tirou o Rodrigo aí da aposentadoria. Que... Rapaz, tá aposentado dos podcasts há 10 milhões de anos. Antes do mundo acabar ainda. É verdade. Ou da outra realidade. 21 de 2 de 2012, eu fui, tá ligado? É. Chamei o pessoal aqui que jogou o jogo e que está tão doido igual eu assim com o jogo pra falar. E cara, a gente vai começar. Vamos falar? Só deixa eu subir a musiquinha e descer a musiquinha. Preste atenção nesse convite. O Podosfera Unida é um projeto que faz um grande crossover entre vários podcasts, trocando os hosts e participantes dos podcasts para ver no que dá. Os episódios gerados pelo projeto serão publicados no dia 21 de outubro, o escolhido para ser o dia do podcast no Brasil. Em 2018, estamos em nossa terceira edição e as outras duas foram bem divertidas. Nesse ano, todos os episódios falarão sobre relacionamentos, cada podcast dentro da sua temática e do seu jeitinho. Para que seu podcast participe, é necessário fazer a inscrição neste link, bit.ly/podosferaunida2018. Mas corre, que as inscrições estarão abertas até o dia 30 de setembro. Lembrando, você deve inscrever seu podcast e depois cada participante se inscreve individualmente. A inscrição do host estará embutida no cadastro de podcast. Se restar alguma dúvida, vocês podem me procurar tanto no Telegram quanto no Twitter como @TainesSouza. T-H-A-I-N-E-H Souza com Z. Também podem procurar no Twitter pelas últimas menções da hashtag Podosfera Unida, que quem estiver falando sobre o assunto provavelmente vai entender alguma coisa. Então eu espero ver você lá. Eu acho que a gente pode começar a falar de como que nasceu a ideia do projeto em si, né? Não só falando sobre a Sony, mas como eu já citei anteriormente, falando do Diabo, que é a Activision, né? Passou o Mephisto, que foi a Disney. Cadê o cara do Agente Padre? Ele pode fazer a voz agora. Não fale. Tudo começou numa noite fria. Cara, não parece que é o Júlio que tá falando, velho. O mais tenebroso do século. Amazing Spider-Man 2. Alguém conhece um padre, tipo... Não? Brincadeira. A Activision, ela tinha os direitos não só do Homem-Aranha, mas de como todo o universo Marvel. Eles começaram a fazer cagada, né? Apesar de ter os direitos dos maiores personagens de todos os tempos, eles não sabiam utilizar essas marcas. Vamos dizer assim que a merda começou a feder lá no primeiro jogo do Homem de Ferro de 2008, quando a Marvel lançou o seu primeiro blockbuster, que estourou. E eles deram a licença pra Activision e os caras literalmente estragaram o jogo. E o que é muito difícil, principalmente pra Activision, que já era uma grande do mercado. E quando eles pegaram o jogo em si, A Marvel, na época, demorou um tempo pra Marvel se tocar que eles estavam perdendo dinheiro, não investindo bem nos jogos, né? Porque eles literalmente liberaram a licenciatura do Capitão América, do Thor, do Homem de Ferro 1 e 2, do jogo do Incrível Hulk. E o que a Activision fazia, na maioria das vezes, era reciclar coisas que já existiam e foram mal utilizadas, e também foram mal utilizadas nos jogos dos heróis da Marvel, nesse caso... Infelizmente, o The Amazing Spider-Man 1 e 2, que foram os últimos jogos de mundo aberto do Aranha antes desse, né? O Amazing Spider-Man 2 é tão tenebroso que a produção do jogo começou 6 meses antes do filme estrear. E sendo que 1 mês depois o jogo saiu. Que da hora. Eu não joguei nenhum desses anteriores aí. Pois é, eles praticamente fizeram a reciclagem do primeiro Amazing Spider-Man, que apesar dele ser um jogo limitado, ele ao menos tinha um pouco de criatividade da Pinox, né? Que no caso era desenvolvedora. Tinha umas coisas legais no jogo. A primeira coisa que a gente vai acabar citando... Uma coisa que a gente vai acabar citando mais pra frente, que é, obviamente, quando eles começam a pegar o sistema do Batman Arkham como exemplo. E eles acabaram implementando isso nos jogos do Aranha. Então, apesar de ser limitado, eles tinham boas ideias. É que, por isso que a gente tava falando até antes da gravação, de como que, na minha opinião, a Binox foi a menor das culpadas. Eu acho que tudo isso se deve ao Activision, do jeito mercenário que eles são, deles não investirem nos próprios jogos, lembrando que a Activision já teve direitos, tanto do universo Marvel, teve direito de The Walking Dead, todos os jogos saíram muito meia-bocas. É, vamos só dar um pouco, vamos bater, mas também vamos passar um pouco a mão. Lembrar que os dois primeiros jogos do Aranha lá do PlayStation era Activision também. Não, sim. Até bom ter falado isso. Papo da Activision, obviamente, é em relação à atual. Activision, obviamente, que, na verdade, eles erraram, eles também acertaram. Assim como antes desse jogo sair, o melhor jogo do Homem-Aranha é da Activision, né? Tipo, isso aí é indiscutível. O que, na verdade, acontece é que a Activision, na verdade, ela pega e... ela tem que abrir estúdios para desenvolver os seus jogos, né? Então, no caso dos primeiros jogos do Homem-Aranha, se eu não me engano, acho que até o Spider-Man Web of Shadows foi a Treyarch, né? A Treyarch, ela é uma empresa que foi subsidiada pela Activision, ou seja, eu tenho uma licença, mas eu sei que eu não vou ter tempo para desenvolver esse jogo, então eu vou passar para outra pessoa desenvolver o meu jogo. Ele tá terceirizando, só que não. E a Treyarch, que a sede dela fica lá na Santa Mônica, na Califórnia, eles pegaram as duas buchas na mão que foram... Achei que era no bairro aqui primeiros... perto aqui, tem um bairro Santa Mônica. Se você até ficava lá na Santa Mônica, eu aqui perto. Não. Eles pegaram as licenças dos jogos. O primeiro jogo do Homem-Aranha, ele foi... seguiu aquele formato, teia no céu e tudo mais, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só que o desenvolvimento do segundo jogo começou bem antes de eles saberem que existia um Homem-Aranha 2. Porque eles perceberam que o Homem-Aranha em si, ele funciona num esquema como GTA, assim. Você tem o sandbox, né, que no caso é o seu mundo aberto, e você tem liberdade pra explorar. E por que não usar um personagem tão grande quanto o Homem-Aranha pra fazer isso? E eles acertaram em cheio, na época, que foi com o Spider-Man 2, né, do PS2, que foi, pra quem lembra, pra quem jogou na época, eu fui jogar depois e esse jogo ainda era uma lenda. Eu fui jogar, acho que, eu não tinha dinheiro pra comprar o PS2 na época, né. Eu fui jogar esse jogo em 2008, por aí, 2009, e quando eu joguei, o jogo ainda era muito bom, e pra que conste, assim, foi um dos últimos jogos de super-heróis que foi licenciado de filme, que teve média acima de 9.5 pela IGN, né? Então, assim, não foi qualquer merda. Já os jogos recentes do Aranha, eu não sei o que chegou a acontecer, mas a Treyarch, ela migrou para cuidar da saga Call of Duty, né? E a Activision designou a Binox para cuidar dos últimos jogos. Só que a Binox nunca tinha... Só um detalhe também, a Binox, ela foi... A Binox, ela, tipo, ela já tinha trabalhado com o Aranha anteriormente, ela tinha feito os ports. Sim, de... aquele Friend or Foes, não é? Isso, exatamente. Ela fez o Friend of Foes e o Web of Shadows pra PC. Eles fizeram os suporte desses dois jogos. Então, é exatamente onde eu vou chegar agora. Por a Binox já ter trabalhado... Desculpa, é que o cara viu que eu tava gravando, aí ele falou, deixa eu deixar a minha aqui. Desgraçado. Por que a Binox... É Activision aqui, mandou motoqueiro, né, Activision? Tá bom. Tá bom. O que a Activision percebeu? Que a, como a Binox já tinha trabalhado em um título do Aranha, eles falaram, olha, é melhor a gente deixar alguém que já bolou uma mecânica, é, já trabalhou com personagem, sabe como tem que funcionar um jogo dele, bolar um jogo linear, assim, não linear, mas não, que não seja de mundo aberto, e assim, eles escrevem a própria história e seguem. E aí, caiu na mão do Dan Slott e de um outro escritor que eu não vou lembrar quem é, que inclusive é bem, bem parecido com um certo arco que aconteceu recentemente, né, do Arachnoverso aí. E a Binox pegou essa bucha e desenvolveu. Entregou um jogo muito bom, que foi o Age of Time, né? Não, Age of Time não, foi o Shattered Dimensions. E deu dinheiro, e aí eles falaram assim, ora, ano que vem eu quero outro. E eles falaram assim, agora lascou. Porque a Activision pensa em dinheiro, não pensa em qualidade. E aí o que, que ela fez? Foi lá e desenvolveu a sequência, que foi o Age of Time, uma sequência espiritual. Só interrompendo aí um pouquinho... É, falando um pouco do Shattered, eu joguei ele pra caramba, né? Joguei ele muito aqui no PC. Eu achei um dos melhores jogos do Homem-Aranha. Daí esse Edge of Time, eu queria jogar ele justamente por ser essa continuação aí que você tava falando, né? Mas todo mundo falou que o jogo não parecia uma continuação, entre aspas. Parecia um jogo anterior. Falou que tudo que tinha no Shattered lá era inferior. Daí era, eu fiquei, eles copiaram e colaram. Regride tudo. Sim. Exatamente, eles copiaram e colaram, só que a diferença é que você tinha dois aranhas a menos para jogar. Então, esse reflexo, isso foi refletido nos games, porque quando o Age of Time ele saiu para todos os consoles, todas as plataformas, ele tomou uma surra muito grande. A média que foi do jogo anterior, que eu acho que estava de 8.5, não, 7.6, foi para 5. Então, assim, foi um choque muito grande. E aí a Activision gelou, né? Porque com certeza a Marvel deve ter vindo e falado assim, mano, o que você tá fazendo com a minha franquia aí, velho? Se liga, pá, acorda. E aí, mais recente, como a gente tava conversando, eles lançaram os dois jogos da franquia The Amazing Spider-Man. Só que em vez de eles entenderem por que o jogo do Spider-Man 2 funcionou em mundo aberto e tentar, assim como esse, entender e não copiar, eles literalmente copiaram, só que com má vontade, sabe? E aí o jogo saiu com uma parte de defeito, bug. O jogo ele era polido, né? A animação era feita direitinho. Mesmo pra época, os gráficos eram muito bons. O Homem-Aranha lutava... Você sabe que o The Amazing Spider-Man 2 é ruim? Quando uma das principais novidades deles é que a droga da teia gruda no prédio. Pois é. Porque eles removeram isso em 2013. Cara, pode continuar, porque senão eu vou xingar muito aqui. Não. Isso só mostra como o trabalho dos caras foi preguiçoso, entendeu? Da Activision mesmo. E aí, o primeiro jogo do The Amazing Spider-Man, ele ganhou média 6, subiu um ponto só. E aí, conforme foi continuando, eles lançaram The Amazing Spider-Man 2. E a galera chiou muito, falou muito. Tipo assim, meu, como vocês conseguem? É um jogo feito em 2004... né? Saiu e o jogo grudava teia nos prédios, era baseado em física e o seu não consegue. Tipo, e aí a galera meio que falou, tacou o pau. E aí eles falaram: não, o próximo jogo vai sair com teia, a gente vai fazer o jogo, vai ser bonito e não sei o quê. E aí, mano. E eu tava vendo também que eu vou liberar o Júlio pra ele xingar agora pra cacete. Ele foi igual o Edge of Time, né? Que era a sequência do Shattered, mas ficou inferior ao primeiro, esse do Amazing Spider-Man. Pelo que eu também vi na crítica e tal, parece que foi a mesma coisa. O primeiro ele chegou de um jeito, né? E quando saiu o 2, ele saiu, parece que até o gráfico dele era pior que o do anterior. Como eu tinha comentado, o tempo de desenvolvimento do Amazing Spider-Man 2 foi uma das coisas mais pífias do que eu já vi no mundo dos videogames. A produção do jogo começou 6 meses antes dele estrear oficialmente nas lojas. Tipo, simplesmente a Activision falou, gente, tá tendo um filme novo aí. Lança um jogo aí rapidão. Tiveram que fazer um trabalho corrido, como vocês falaram. Os gráficos pioraram, sendo que esse foi o primeiro jogo do Homem-Aranha que saiu pra nova geração. Então é até mais patético ainda se você comparar, tipo, as versões de 360 e de Xbox 360 e PlayStation 3 com as versões de Xbox One e PlayStation 4 e ver que a única mudança que teve foi o preço, que um custava 40 e outro custava $60. Tipo, é algo absurdo. É algo absurdo que só a Activision consegue fazer, sabe? Tipo, é muito ruim. E cobraram o valor cheio? Cobraram, oxe. Cara, quando você tá desenvolvendo o produto, você não brinca em serviço, velho. Você pode fazer de mau gosto, mas, né? O Vitor cobrava preço cheio e ainda cobrava as DLCs, porque lembrando que o jogo teve DLC ainda. Sobre meu Deus, eu tenho pena de quem pagou isso. Na época eu comprava piratão mesmo. zoeira. Sobre os Amazing, o jogo, eu joguei o primeiro, eu gostei bastante, tanto que até hoje eu jogo. O primeiro é bom. Tanto que a principal coisa que eu acho que dá pra falar bem desse jogo do primeiro é que exatamente ele decidiu fugir dessa coisa de ser uma adaptação do filme. Decidiu fazer uma história nova, mecânicas novas, personagens novos. Isso faz uma diferença. É um mérito que eu acho que o primeiro The Amazing Spider-Man ele conseguiu, que até hoje tá sendo usado, foi aquela animação do Airbrush, né? Você apertava o R1, ou no caso do Xbox era o RB e o LB, né? E ele fazia uma animação para chegar do ponto A ao ponto B, que era muito legal, e você podia parar no meio do processo, o Tate e o Homem-Aranha pegava impulso. Então isso, a gente tem que bater palmas para os caras. Inclusive, até a animação de luta desse novo jogo puxa muito desse lance do The Amazing, né? Sim, então, que eu tava comentando, não lembro se foi com o Rafael que eu falei, enquanto eu tava jogando esse novo aí, muitas vezes, se eu não parasse para pensar, eu achava que eu estava jogando o Amazing. É, a gente até comentou que ele tem muita coisa. A única diferença são os gráficos, né? Ah, é que eu sou velho, eu não ligo pra gráfico. Não presto muita atenção nessas coisas. Mas a jogabilidade, assim, o modo de se balançar na teia. A parte então parece que a gente tá jogando com o Aranha no Ar lá do Shattered. Eu até comentei com o Rafael que o primeiro Amazing fez e esse aqui pegou também. Ele pegou toda a jogabilidade dos quatro aranha lá do Shattered Dimension. E pôs num personagem só. A gente tem umas partes stealth, a gente tem a parte de luta mesmo, a gente tem a parte de se balançar na teia, se balançar. Vocês já viram, mas no, nas fases do Noir, lá no Shattered, fica em preto e branco, né? Sim, daí, sim. Daí, quando a gente abre o traje dele nesse jogo novo e usa o especial do traje dele, também fica preto e branco. Exatamente. Fica muito legal. É. Aí, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que comentar também pra esse jogo. Como esse jogo foi cair nas mãos da Sony e da Insomniac, consequentemente, foram a qualidade dos exclusivos que a Sony começou a trabalhar já na geração passada. Então, jogos como Left 4 Dead, Uncharted, A gente também tem que falar que não foi também só méritos da Sony. A gente também. A gente tem que admitir que a Marvel começou a tomar na bunda quando veio a série do Batman Arkham. Exatamente. Eles perceberam. Opa, peraí, esses caras não estão, tipo, poupando grana pra fazer algo de qualidade, estão trazendo a atenção dos fãs, de pessoas de fora, trazendo mais pessoas pro universo da DC, eu acho que dá pra gente fazer algo igual ali. Lembrando também que o PS3, ele tomou fumo do Xbox 360, né? Eles precisavam fazer alguma coisa diferente. Por isso que eles investiram em... na qualidade dos exclusivos, né? Mas bem lembrado, bem comentado que o Júlio falou, tipo, a qualidade dos jogos do Batman, querendo ou não, a gente tem que agradecer. Eu não sei se a galera é fã do Homem-Morcego, assim, mas a gente tem que agradecer porque o jogo, cara, salvou muito. A mecânica desse Homem-Aranha novo e, pelo que me parece, é do Amazing também, pelo menos do primeiro, é muito baseada na mecânica do Batman Arkham Knight. Até É baseado, o comando pra gente dar o contra-ataque, assim, pra desviar. É muito, eu não vejo isso muito como... parecido. Tem uma pegada muito parecida, sem falar também... pra mim, a maior diferença, além das habilidades do Homem-Aranha, que ele tem muito mais combo que o Batman também, é que eu achei os combates no Homem-Aranha um pouco mais difíceis. No Batman, como eu posso falar? Claro que esse Homem-Aranha saiu depois, óbvio, né? Então ele tem uma mecânica mais difícil. Você achou mais difícil mesmo? Eu tava comentando com um amigo meu que... é claro que isso é com ótimo. A gente tá comentando um jogo de um cara que não tem poder e outro que já tem, né, mega ultra overpower. Que eu tava falando, que, por exemplo, com um amigo meu, que geralmente quando a gente jogava Batman, a gente simplesmente parava com fases de, por exemplo, um cara com arma de fogo. E a gente sempre temia, tipo, a gente sempre falava assim, opa, peraí, tem cara com arma de fogo, então agora é hora do stealth, eu não posso simplesmente ir que nem um louco. E fazer... porque, tipo, eu achei que pelo Homem-Aranha ser um personagem mais overpower, eu achei que não teria a mesma preocupação, por exemplo, que a gente teve com o Batman. Então, pra mim, isso, teoricamente, facilita um pouco mais, sabe? Tipo, quando eu vejo o cara com arma, eu sei que eu não preciso, tipo, meio que sair correndo, tipo, eu posso ficar de boa. Você reparou, mas é muito fácil de perder life nesse jogo, Homem-Aranha. Nossa, muito, velho, muito. A vida vai se os caras te cercam, mano, ou se te flanqueiam, ou os atiradores te flanqueiam, velho, você morre, filho. Eles tipo, começam a te dar tiro, uns ali que pega ali já desce a vida pra baixo da metade, cara, fácil. Uma coisa que eu acho que funciona no jogo é que, tipo assim, por exemplo, no Batman, quando você... Os jogos do Batman, eles são... Batman, ele é protegido porque ele é quadrado, a movimentação de luta dele é pá, bloqueia, derruba. Bloqueia, acerta. Bloqueia, falando. Pula por cima, acerta. Usa gadget, bloqueia, pá. Ele já o Homem-Aranha não. Ele ataca ao mesmo tempo. O Homem-Aranha, se a gente toma. Isso, já esse jogo do Aranha, o que acontece é que, tipo assim, uma pessoa vai te atacar, você aperta o círculo, né? Fazer o botão de o dodge button. Mas ele não faz aquela movimentação do Batman de bloquear, não. Ele desvia do inimigo, mobiliza ele e ataca, entendeu? Então, eu acho que é parecido. O ataque, você já tem que dar o comando de ataque pra ele atacar, porque se você apertar só o bot. Linha, ele vai desviar pro lado que você Sim. comandar, claro. Mas daí, se você, por exemplo, desviar antes, se você antecipar o inimigo, você toma o golpe, porque o inimigo, ele já... É, como é que eu posso falar? Ele já vê pra onde você vai desviar e já mira o ataque em você, entendeu? Por exemplo, porque esse cara grandão é os mais fáceis de acontecer isso. Quando eles vão atacar o sentido da aranha ativa, só que eles já não te atacam de uma vez. Eles, por exemplo, eles primeiro vêm correndo, daí eles armam a mão pra te dar o murro. Daí, se você desviar, eles já vão pro rumo que você desviou e te acertam o murro, entendeu? Então, tem Sim. esse negócio. Se você antecipar o inimigo nesse jogo do Homem-Aranha, isso daí é ruim, porque você acaba Perdendo, tomando né? você... o golpe e murro. Sua vida já desce. Então, daí que entra aquele lance que você desviar no último momento, dá meio que tipo uma câmera lenta, assim, e você pode contra-atacar, principalmente quando se for um cara que tem arma de fogo, que dá pra você apertar triângulo lá de longe. Daí você desvia do tiro no último momento, né? E já consegue contra-atacar com um golpe e já finaliza o cara na hora. Agora, já Sim. no corpo a corpo é muito mais difícil, porque, como eu falei, se você antecipar o ataque do inimigo, eles te acertam, entendeu? Ah, sim, isso é verdade. E o que mais acontecia comigo? Eu antecipava pra caramba, tá. Eu acabava tomando porrada pra caramba no começo do jogo até eu me adaptar, porque no Batman, se os caras vão te atacar e você já aperta, ele já vai se defender e contra-atacar ao mesmo tempo o cara, entendeu? Ah, isso é verdade. É, e aí, só pra gente terminar mais, tipo assim, esse papo assim que... Até pra gente entrar mais na outra parte da pauta, que eu acho que o Magaren deve estar puto com a gente. Não, mas o que aconteceu... Ele tá puto com a gente é civil, tá demonstrando que esse jogo do Amigo pode dar uma merda. E pode processar mesmo, processar eu, Júlio Baptista, porque eu paguei 10 conto o jogo pirata e me arrependi. Caraca, olha, o cara pegou pesado. Pô, nossa. Vai passar duas motos aí agora. Não, mas agora... É, e aí, como é que esse lance da Marvel redistribuiu a licença, né? Cara, querendo ou não, acho que foi o Rafael que mencionou que a Sony, ela tomou um pau na geração passada e eles começaram a trabalhar a qualidade gráfica dele de games nos exclusivos. Tanto que eles criaram, assim, já clássicos como o The Last of Us, o Uncharted. E a galera pede sequências desses jogos porque foram muito bons. Também, nessa vibe mais super-heróica, assim, eles criaram até o próprio Infamous, né? Tiveram uma sequência excelente. Tiveram uma sequência nesses outros jogos agora, nessa nova geração. Ele é exclusivo, né? O Infamous é Sim, a saga Infamous, ela também é exclusiva. E aí a Marvel viu que a diferença que os jogos da Sony, eles têm para os outros exclusivos de outras marcas, é que eles são um filme jogável. Então, a Marvel chega na Sony, não tem isso, gente, não tem nada a ver com a negociação dos direitos do Homem-Aranha no cinema, porque isso estava acontecendo por debaixo dos panos bem antes. O que pode ter corroborado foi que quando aconteceu aquele Sony Leaks lá em 2014, 2015, não lembro direito, a Sony ficou muito exposta, né? Então ela perdeu o direito da sua maior franquia, não que ela perdeu o direito, né? Ela teve que... Pra franquia dela funcionar, ela teve que fechar uma parceria com outro conglomerado. E a Marvel viu isso com novos olhos. Falou assim, olha, a gente tem esse direito aqui de qualquer personagem que vocês escolherem aqui, a gente abre essa licença, porque a gente tá vendo que o trabalho de vocês nos videogames está sendo muito bons, estão sendo muito bons, e a gente... Tem todos esses personagens aqui, escolhe um e faz o que você quiser. E aí, a Sony, sem saber o que fazer, começou a procurar ali nas suas empresas, né? Abriu seu catálogo, imagina, de terceirizados, começou a olhar. Isso tinha passado pela mão da Sucker Punch, que é, como a gente falou aqui, a desenvolvedora do era o que todo mundo Infamous. Tava querendo, né? Pô, já tinha feito um mundo super-herói, mundo aberto, cara, tá aí, já tá pronto já, só pegar os caras. Exatamente, os caras falaram assim, mano, é eles, perfeito, já era. Só que, por incrível que pareça, foi parar na mão da Insomniac, que tava desenvolvendo exclusivo pra concorrente, que eles desenvolveram o Sunset Overdrive, né? Que é um exclusivo do Xbox One. Que é uma, mano, é uma loucura. Na minha opinião, é o melhor exclusivo do Xbox, cara. Jogaço. Sim, é um jogaço, mas assim, é naquela drogas total. Mas o que eles notaram que poderia ajudar é que o personagem que você cria no Sunset Overdrive, ele é um personagem que ele utiliza manobras de parkour, ele tem que pular, tem que ser um personagem ágil, e o jogo em si, ele tem que ser um jogo kick and run, né? Que eles falam, né? Bateu, correu, vai pro próximo objetivo, faz o que você tem que fazer e volta. E aí a Insomniac, dentro de todos os direitos que eles podiam ter escolhido, de diversos personagens, a Marvel não chegou pra eles e falou assim, olha, desenvolve um jogo do Homem-Aranha. Não, eles falaram, olha, a gente gostaria de desenvolver um jogo do Homem-Aranha. E, cara, eles não poderiam... Eu não sei pra eles, mas eu não poderia ter pedido por algo melhor a Deus, cara. Porque esse jogo é muito bom, velho. Sério, tudo no jogo funciona. A jogabilidade, a história, o Peter Parker desse game, cara. E sabe qual que é o mais impressionante? O Homem-Aranha foi o primeiro jogo da Insomniac que não teve armas de fogo. Porque geralmente eles faziam um jogo em terceira pessoa... Com sistema de armas, foi o primeiro jogo que ele que era foco em porrada mesmo. E eu achei impressionante, porque eles nunca tiveram isso, que desenvolver. Eles tiveram que desenvolver essa mecânica de jogo de combate do zero. Os caras tiveram que desenvolver do zero. E assim, como a gente já citou aqui mais cedo, tem suas referências? Tem, mas o gameplay é único. Isso eu garanto pra você. Tipo, o esquema do Homem-Aranha usar os gadgets, cada luta que você vai realizar nesse jogo, cara, ela é única. Não, eu duvido, cara, você não, realizar... Não, é igual eu falei, né? Por exemplo, a mecânica, querendo ou não, ela é baseada no Batman. Porém, ela difere bastante também, principalmente nessa questão do contra-ataque, que não é um contra-ataque automático. É porque e sem assim, falar aqui dos combos, né? O jogo tem tanto combo, cara, que dá pra você fazer tanta sequência diferente... Que você não enjoa, assim, dos combates, cara. Você vai lá, por exemplo, tem aqueles crimes que acontecem toda hora. Você vai lá num, desce uma porrada lá, você quer bater em mais, cara. Você continua andando, você vai batendo e, tipo, dá pra você passar o tempo legal. Se já tiver terminado o jogo, se quiser andar pela cidade. Então tem muito combo, velho. Então torna menos enjoativo. Cada hora você vai poder fazer alguma sequência de golpe diferente, sem falar dos vários tipos de teias, né, que colocaram também os dispositivos lá que a gente usa no jogo, que contribui bastante. Nossa, também. Com certeza. E assim, eu não sei vocês, mas eu acho que o esquema de mundo aberto funciona com poucos heróis. Por exemplo, eu não consigo imaginar, por exemplo, um jogo de mundo aberto do Homem de Ferro. Cara, imagina um jogo de mundo aberto do Capitão América, velho. Tipo, o que você vai fazer? Eu não consigo imaginar muito, não. Sim, eu acho que concordo. Acho que funciona. Eu acho que o Capitão América funcionaria um pouco parecido com o God of War novo. Ah, sim. Uma história mais linear. O famoso linear story, né? Isso, semi-aberto, você poder voltar num ponto, eu acho que funcionaria mais legal assim. Agora, o mundo aberto, eu acho que é poucos. Assim, se a gente for parar pra pensar friamente, no cinema o Aranha não tá tão bem, mas ele é muito. Ele é uma marca muito forte ainda, entendeu? Não, sim, com certeza. Olha, eu tô reclamando aqui do Amazing Spider-Man 2, mas só lembrando que o The Amazing Spider-Man 2 filme, eles venderam eu não consigo falar bem desse jogo, por isso que eu engasgo, não dá, eu não consigo. Mas enfim, esse jogo ele conseguiu vender 2 milhões de cópias, sabe? É inacreditável. Nossa. Ele é ruim, tipo... Acho que só vendeu pra Aranha, o Aranha é muito bom, tipo, o Aranha é muito bom em pegar dinheiro. Tipo, a marca, como vocês falaram, mesmo apesar dos filmes, pode não ter alegrado um ou outro, mas a marca Homem-Aranha é muito forte. Não, sim, claro, a por marca isso que já tem um nome aí de mais de 50 anos, né, Fih? Qualquer coisa que eles lançar com a marca do Homem-Aranha, até esse filminho aí, já vai dar um lucro monstro, cara, porque já carrega um nome, já tem uma história por trás, né? Já um personagem que faz parte da cultura pop de quase o mundo inteiro, né, cara? É tipo, qualquer pessoa conhece o Homem-Aranha. Minha mãe... meu tio, minha avó, todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha mesmo, que assim, não sabe a fundo do personagem, mas chega e fala assim, o Homem-Aranha vai saber, assim, que é um cara que usa máscara, lança teia, escala parede, etc. Então, é um nome famoso, né? Então, qualquer coisa que eles desenvolver com a marca do Homem-Aranha, consequentemente, vai dar lucro. Sim. Ah, um grande exemplo disso é que, se vocês pararem para pensar, a Insomniac, que ela fez antes de ser liberado o jogo, nos meados de 2006, na verdade, nos meados de final de 2015, começou a circular um boato de que haveria um jogo sendo desenvolvido, haveria um jogo do Aranha sendo desenvolvido para a nova geração. E aí a Insomniac, e aí a galera ficava, não, vai ser essa campante, não, vai ser tal fulano de tal, vai ser tal desenvolvedora, nossa, vai ser pra tal plataforma. E aí mais pra frente circulou que o jogo ia ser exclusivo de PS4. E aí a Insomniac é muito ligeira, eu acho que foi em um E3, solta um trailer que tem quase nada de mundo aberto, só tem o personagem com uniforme, com algumas cenas de gameplay, que pra quem jogou o jogo final sabe que elas foram retrabalhadas. Aquele trailer do sexteto, né, que a gente já tá lá na ilha. Antes disso. Foi o trailer da E3 de 2016, que foi quando eles apresentaram o jogo oficialmente. Sim. Mostra o Aranha balançando dentro de um restaurante, enfrentando os caras. Isso, exatamente. E pra quem não lembra, a internet, ela... É verdade. Caramba, essa cena não tem. Bom, a internet veio abaixo depois... Ai, caramba. A internet veio abaixo depois dessa cena. Todo mundo queria saber mais. Tinha... A CCXP tava lotada de Homem-Aranha Fantasia desse jogo. Em 2000, na New York Comic Con, já tinha gente vestido do jogo, falando que ia ser o melhor produto do Homem-Aranha, não sei o que, não sei o que lá. Eu já tava achando que o jogo ia ser fantástico. Tava pensando em vender 2 rim e meu cachorro pra comprar o PS4. Graças a Deus não precisei fazer isso. Mas, o cachorro. Cara... Só o cachorro. Vendi o cachorro. O rim continua aqui, mas o cachorro... Desculpa. Zoeira. Mano, mas foi fantástico, velho. Foi muito bom. E aí, hoje em dia, a gente tá jogando o produto final e, velho, assim, se teve downgrade, foi... Eu não percebi. Então, eu tava vendo em algumas entrevistas aí, site e tal, que não teve... Eu não sei se eu vi na Torre Vigilância, no Jovem Nerd, enfim. Não lembro qual site que eu vi. Eu sei que eu tava lendo aí que não teve downgrade. O que teve, de fato, foi uma alteração que eles fizeram na iluminação do jogo, justamente para dar uma melhorada no gráfico. Então, o que ocorreu, na verdade, foi um upgrade. Eles mudaram somente a iluminação do gráfico, só isso. Tem um canal no YouTube chamado Digital Foundry. É um canal que é especializado em fazer, tipo, análises técnicas dos jogos. Uhum. Eles comentam detalhe por detalhe, motor gráfico, sombra, qualquer coisa assim, e também envolvendo também o poder do console. Eles fizeram... tudo bem, eu não posso saber de nada, mas os caras que manjam, eles fizeram análise desse jogo e eles falaram exatamente isso que o Rafael falou. O jogo, houve uma alteração do jogo que tinha um aspecto mais realista, que tinha talvez mais foco em luz, um pouco menos colorido, e eles simplesmente mudaram isso. Eles tiraram ali um pouco da iluminação e colocaram o jogo pra ser mais colorido, colocaram mais cor no jogo. E aí o pessoal, que acontece, sabe? Daí eu tava vendo, acontece quando você tá trabalhando com mocap, tipo, de jogo, assim, você tem que desenvolver um pré-render, você tem que criar um produto pra apresentar pro seu cliente, entendeu? Então, você desenvolve, assim, vamos imaginar que você tem uma folha de papel, sulfite, normal. Aí você pega essa folha, sulfite... E você, não, e você desenha um círculo, pode ser um céu amarelo, vamos colocar um céu amarelo ali. Só que na frente desse céu amarelo que você desenha dessa folha sulfite, você pega uma redoma de vidro e põe em cima, entendeu? Isso se chama color grading. Isso é o que dá iluminação, isso é o que dá aspecto realista, isso que é o que entra na textura do jogo. Quando você está desenvolvendo qualquer produto 3D, você tem que fazer isso. Só que a diferença é que quando você faz isso para 1 metro quadrado de jogo e para quando você faz isso para um jogo completo, é muito diferente, né? Então é óbvio que ia ter essas alterações. Não concordo com nada disso, não. É downgrade mesmo. É downgrade. A internet falou, então tá balado. E o Magai também me mandou um vídeo de uns caras comparando o gráfico do Amazing Spider-Man, do Xbox 360, com o desse jogo, do Spider-Man. Do PlayStation 4, dizendo mas eu vou dar uma moralzinha. Vou dar uma moralzinha. Eu vou dar uma moralzinha. Véio, como que os caras falam que isso aí é melhor, mano? Eu vou dar uma moralzinha que os detalhes do uniforme do The Amazing Spider-Man são excelentes. Eu gosto muito do, do capricho. Ah, mas só que isso, né? O resto... Top. Então, é só isso também. O resto do jogo é completamente capenga. Não precisa nem, não, né? Mas, pelo amor de Deus. Mas fala pra você, assim, que existem umas pessoas meio lunáticas, assim, começa a comparar jogos que, assim, são de gerações diferentes. Por exemplo, uma comparação clássica que eu vejo muito é GTA 4 com GTA 5. Qual que é o melhor? Aí os caras ficam defendendo o GTA 4 como se fosse, tipo... Ah, para com isso. Técnica mais avançada que eles tivessem feito. Mano, para e olha bem. E tem aquela questão também, é tipo, também eu comparar, por exemplo... Assim, um exemplo bem aleatório mesmo. Pegar o Dragon Ball Budokai 3 do PlayStation 2 e comparar com o Dragon Ball FighterZ agora, que saiu pro, isso. pro PlayStation não, 4. Véio, é um estilo de gráfico totalmente diferente. E, tipo, não desmerece o Budokai 3, que é um dos melhores jogos do Dragon Ball que teve. O FighterZ ele é um jogo excelente também. Só que ele tem uma tecnologia totalmente diferente. Eu vou te dar outro exemplo aí, cara. Até porque se a gente for comparar, a gente sabe que o melhor jogo do Aranha é o do Atari. Opa, não joguei. Eu não sei, eu não consigo opinar. Então, não sei. Mas assim, se a gente for parar... mano, desculpa, vocês me lembraram de uma piada, velho. Que tipo assim, tem aqueles... No feed do Instagram... Tinha um side-by-side, né? Tipo, comparando os gráficos do Homem-Aranha no PS4 e do outro lado do Xbox One, um moleque jogando Lego Marvel. Lego Marvel. Mano, eu morri de rir, velho. Foi muito engraçado, mano. Esse era o ferro, mano. Agora os fãs do Xbox vão atacar o programa. É uma brincadeira. Não, Xbox é bom, galera. É bom. É ruim mesmo, tem jogo nenhum. Eu tenho até Xbox 360 aqui, que na verdade eu herdei do meu irmão quando ele comprou o Play 4. Inclusive, vocês falaram aí do trailer da E3 lá, dos caras de dragão lá. Depois que eu vi aquele trailer, eu levantei, fui lá no quarto do meu irmão, falei, ó, seja lá, não sei quando, mas eu vou querer esse videogame emprestado. Aí seu irmão vira assim, compra! É, caraca! Ao vivaço! Zoeira! Magarin, fala nisso, você tá fazendo então o PlayStation do seu irmão como refém, é isso? Ah, já é. Não, agora eu já devolvi, já terminei mesmo. Eu tô esperando agora, ele comprou o Red Dead 2, aí agora eu vou sequestrar de novo. Mas só quando chegar. Cara, eu ia comprar, mas tá muito caro, velho. Não sei se vai ganhar essa grana. Não, doido, então. Nesse caso eu deixo pra ele. Bom, mas e falando no trailer da E3 de 2016, eu até queria perguntar a impressão, alguns já falaram, mas no começo, quando foi apresentado o jogo, é claramente, né, os gráficos do jogo eram espetaculares e tal, isso aí, né? Espetacular, Homem-Aranha. Cara, eu ia fazer essa piada, droga, alguém passou na minha frente. Mas só que, ao mesmo tempo, eu tava com um pouco de medo, porque eu ainda não tinha entendido qual que era do jogo, porque no começo, assim, ainda ficava aquelas dúvidas se o jogo... realmente era exclusivo do PlayStation 4, qual que era o papel da Activision, porque a gente não sabia então, que a Activision... Eu fiquei com dúvida até eles mostrarem lá no final do trailer Spider-Man PS4, eu falei, tá bom. É, então, é porque eu pensava que saia pra... Activision, eu tô falando bem, calma aí, eu tô elogiei o uniforme, calma, relaxa, aí, é porque eu também fiquei um pouco na dúvida, porque é aquele burburinho inicial, sabe, Spider-Man PlayStation 4, opa, que isso, é exclusivo, não é... Cadê Activision, Insomniac, que tá acontecendo? É aquela dúvida. Não ligo muito, como eu falei, pra gráfico. Eu sou velho, então pra mim é tudo igual. Tem umas coisas legais, mas... meu Deus, o melhor gráfico do mundo. Oh, meu Deus, Red Dead Redemption 2, os cavalos vão cagar. É, tipo, um gráfico... Os testículos vão aumentar e diminuir. Eu tô igual os cavalos lá, cagando pra isso, mas... mas meu problema é que, como Homem-Aranha em geral... Sempre que anunciam alguma coisa dele, é igual o Sonic. Eu já vou com 7 pés atrás, falando. Ah, vem mais merda. Pois é. Eu vi desse Homem-Aranha, foi aquele DE3, o que já apareceu o sexteto. Que isso foi o último, né? Não, teve mais um trailer. Esse do sexteto teve ano. E3, quando passou esse do sexteto daí. Daí termina com o Octopus aparecendo, só que na época a gente não sabia que era o Octopus. Daí todo mundo ficou, ai, Homem de Ferro, estragaram o jogo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Etc. E eu fiquei, velho, vão pôr um objeto. Porque é o primeiro jogo ali, assim, que eles estão fazendo de uma nova franquia do Homem-Aranha, né? E esse é um jogo aí que já tem sexteto, já tem um Homem-Aranha mais velho. Num, cara, eu vou te falar que eu achei que fosse... do Homem de Ferro, entendeu? Daí... Sim, pode falar. Desculpa, mano, foi mal. Eu acho que, assim... Pode falar. O que mais me chamou a atenção no jogo, nessa última E3, foi que... Tipo assim, quando eles mostraram aquele trailer, foi por isso que esse burburinho que o pessoal falou que era o Homem de Ferro, eu até botei uma fé, é porque me lembrou muito aquele início dos Novos Vingadores, né? Que tem aquela invasão na balsa, os inimigos começam a fugir, o Electro que causa destruição. E aí eu falei assim, mano, será que eles vão colocar essa merda no jogo? Porque assim, então assim, eu concordo com o Rafael, me bateu esse medo. Porque, mano, eu falei assim, tá tão bom. E pra quem é fã do Aranha sabe que, tipo, quando o bagulho tá muito bom, logo vem uma merda. Então... Não, mas tipo, daí, além desse vídeo da E3 que eu tava falando, o único que eu vi foi um gameplay de uns 16, 20 minutos em Aranha. Eu acho que aquela parte do helicóptero caindo, toda aquela missão que a gente vai lá nos prédios lá, abaixo nos campanguinhos lá, depois... Foi nessa E3 também. Foi, sim, foi mesmo. Foi nessa E3 que eu tive certeza que seria bom. Foi os vídeos que eu vi do jogo. Depois eu não fiquei vendo os outros vídeos, tá, né, pra não pegar spoiler, porque o trailer que eu já vi, né, que é aquele do sexteto, já é um puta de um spoiler, né, velho? Então eu... Nossa, não é tão spoiler. Você presta atenção no jogo, lá no final tem assim que a gente tá falando, que podia ser o Homem de Ferro, o Homem do Duende Verde, o Octopus. Na versão do jogo já não tem aquela... Oh, meu Deus, cara, você... O Octopus já aparece de vez lá. Verdade. Já... Eu meio que fiquei tipo assim, vai ser um jogo foda. Assim, já vi que ia ter um gráfico legal, ia ter uma jogabilidade legal, mecânica legal e tal. Mas em questão de enredo e tal, história, da personalidade, eu já não tava, assim, nem ligando muito. Porque já tem um tempo aí que eles não adaptam o Homem-Aranha direito nem nos quadrinhos mesmo. Daí quando o jogo saiu, cara, eu me surpreendi pra caramba. Porque fizeram, sei lá, eu acho que é o Homem-Aranha mais próximo do que eu cresci lendo. Eu acho que é o Homem-Aranha, cara, desse jogo. Eu acho que é o jogo, assim, é a mídia que mais chega perto do que seria o ideal pra acontecer com o Peter no meio-meia, sabe? Desde a saga do clone... Se bobear antes disso, até, é o que mais chega perto do ideal do personagem. Tipo, esse jogo aí, ele trouxe... Ele meio que não foi só o gameplay que misturou outras mídias do Homem-Aranha, não. Que pegou coisa do Shattered, do Amazing, etc. Você vê os elementos do enredo dele também, ele pega muita coisa das outras mídias. Por exemplo, a Mary Jane Reporter, eu não sei se na HQ é assim, mas o Aranha Noir, pelo menos o desenho Ultimate, a Mary Jane de lá também era repórter. Então não é uma novidade... 9, entre aspas. O Peter mesmo lá, o rosto dele, pra mim, pelo menos, ficou muito parecido com o ator dos filmes do Amazing Spider-Man. Cara, eu achei ele a cara do Tom Holland, achei ele, mano, muito parecido. Cara, eu acho que ele é uma mistura entre o Tom Holland e o Andrew Garfield, pelo menos. Isso aí. Eu achei muito parecido com o Garfield, cara, só não tem o pescoção e ele é mais cheinho, né? O Garfield, eu acho ele mais magrelo. Mais esguio, Mas eu tô com o Júlio, eu também acho que é... Muita coisa do Homem-Aranha, não só jogo ou HQ, eu acho que eles pegaram tudo. Até tem uma entrevista que o produtor fala que quando eles foram começar a fazer o jogo, primeiro eles queriam ler todos os quadrinhos do Homem-Aranha, jogar todos os jogos, assistir todos os filmes e fazer o jogo. Mas depois disso eles decidiram esquecer tudo que eles já tinham visto do Homem-Aranha e fazer a versão deles, que até um negócio me deixou com o pé atrás. Eu comentei isso na análise que eu fiz pro Aracnofan. Daí... Eu fiquei meio assim, começou com esse negócio de querer, é a minha versão do Homem-Aranha, que foi, em primeiro lugar, o que estragou o personagem nos quadrinhos, cada roteirista, né, cada autor lá querendo fazer a versão dele, do personagem, foi o que acabou estragando não só o Homem-Aranha, mas quase tudo em questão de super-herói nos quadrinhos, acabou sofrendo com isso, né, só que eles conseguiram pegar um apanhado geral e... juntar tudo nesse jogo, cara. Isso é basicamente os mais de 60 anos de história do personagem, de adaptação, tudo num jogo só, na minha opinião. Eu achei que a Insomniac, ela foi muito inteligente em entender que o Homem-Aranha, pra cada pessoa, pra cada fã, ele simboliza alguma coisa, sabe? Então ela pegou cada filme, cada quadrinho, desenho, e ela pegou e misturou o que tem de melhor em cada mídia e formou esse game. Tanto que, assim, uma coisa que o jogo já começa a te nos dois primeiros minutos iniciais do jogo, o jogo já te mostra assim, olha, esse é o Peter Parker, esse é o Peter Parker desse universo, esse é o nosso universo, é isso que a gente tem pra propor pra vocês. Porque a primeira cena do jogo é Peter dormindo, a câmera ela se move, né? A primeiro take é a aranhazinha desfiando sua teia, descendo pela janela. E aí a câmera vai se movendo, onde você vê os primeiros esboços do Peter, do que seria o símbolo dele, o primeiro esboço do lança-teia. Você vê uma foto do tio Ben, da tia May, com ele um pouco mais novo, e aí a câmera passa, você só vê uma foto dele mais velho, se formando da faculdade, com a tia May ao lado. Sim. E tipo, esse Peter aí, ele é um Peter que tá em torno de uns 23... Sim, 23 anos. Pra gente que é fã do Homem-Aranha há mais tempo, é mais fácil pra gente se identificar do que com Aranha também, molequinho, igual dos filmes, que é um de 16 anos. Ou seja... Então é um cara no começo da vida adulta, cara. E a gente consegue, assim, ter uma identificação maior com o personagem também. Eles já cataram e falaram assim, não, já teve muito Aranha no começo de carreira nos filmes, nos desenhos, que os desenhos, por exemplo... Os três últimos aí foram do Peter adolescente, do Peter no começo da carreira dele como Homem-Aranha. Né? Não, dos anos 90, ele já tá na faculdade, ele já tá no começo da vida adulta também, já é um Peter mais maduro, tanto é que no desenho não tem nem origem nem nada, já começa com ele sendo Homem-Aranha. Só tem na intro, né? Só na intro. Daí, nesse jogo aí, a gente já tá com um cara que tá no começo da vida adulta, igual boa parte também aí da galera que tá aqui, por exemplo... Eu acho que a maioria, pelo menos, está em torno aí também na casa dos 20. O mais velho deve ser o Magaren, que deve estar aí... Obrigado, são seus olhos. Mas aí, o que eu achei bem legal, que o jogo te mostra, assim, logo de cara, é que a primeira cena, o celular do Peter toca, ele pega o celular, se levanta, vê que o aviso é que o rei do crime vai ser preso, e ele coloca a fantasia, e aí ele tem a primeira escolha, cara, que isso, mano, eu já falei, naquele momento eu estourei a pipoca, coloquei do lado e falei, isso vai ser Game of the Year, que é, ele olha pra uma conta que tá escrito assim, despejo imediato, e ele olha pra janela, aliás, pro celular, olha pra conta, e aí ele sai, cara, da casa dele. Isso aí, velho. Mais tarde tem consequência, né, cara? Velho! É isso que dá o Peter fazer o uniforme sem bolso. Se tivesse um bolso ali, pô, pegava a cara e colocava ali, cara. Isso aí que eu achei muito bem bolado no jogo, velho. Eles conseguiram humanizar muito bem o personagem, porque cada escolha que ele faz tem uma consequência, O diretor, por exemplo, criativo que fez o jogo, ele tinha comentado que eu acho que uma das principais diferenças que ele ia fazer... Isso, exatamente. Uma das principais diferenças que ele queria fazer, além dos gráficos, gameplay, era a história, e era exatamente essa sensação do Peter, dele não ser só o Homem-Aranha, de também ter o lado do Peter Parker envolvido. Porque muitos dos outros jogos, a gente não se importa muito com isso. O lado do Peter Parker, ele é muito side quest, sabe? Ele é muito algo fora da história principal. É a primeira vez que eu joguei o Peter Parker num jogo do Homem-Aranha, de todos os jogos que eu joguei. Sinceramente, eu nunca peguei um jogo que eu joguei com o Peter Parker, entendeu? Pois é. Só uma coisa que eu acho que poderia ter mais. Mais a interação do Peter Parker com o mundo. Por exemplo, você poderia ter a escolha de sair na rua. Você quer ter mais? Não, por exemplo. Não, não é legal dar high five nas pessoas na rua? Você quer mais? Não, mas ele quer como Peter. Como ele quer mais? Quer que o Peter Parker vai na casa das pessoas, começa a conversar com elas, convida pra pizza? Quer mais que isso? Mas é que ele precisa pagar uma conta. Imagina. Ou pegar um ônibus. Pagando uma missão. Não, eu entendo o que você diz. Eu até acho que eles fizeram. Eles até colocaram algo no jogo pra tentar amenizar isso, que é o Twitter, né? Que é o Twitter dentro do jogo. Você pode ver os comentários das pessoas. Aí algumas vezes o Aranha acaba respondendo. Eu lembro que no Twitter... É muito legal o Twitter. Se vocês puderem jogar o jogo... O Twitter lá, o próprio Twitter do Homem-Aranha, cara, é algo incrível, é sensacional. Aí às vezes tem mensagem falando assim, olha, a pizzaria faz uma promoção lá, olha, promoção do Homem-Aranha, se você tirar uma selfie com o Aranha... Você ganha uma pizza de graça, aí os pessoal respondem, Aranha, ajuda aí. A Aranha às vezes responde, tipo, beleza, quando eu te ver, você tira uma foto, sabe? É uns detalhezinhos assim que a gente consegue ver a paixão por trás do jogo. É muito você bom. Fala do Twitter, Júlio, mas também se a gente vai andando nas ruas, tem, por exemplo, algumas missões secundárias também, a gente acaba fazendo elas falando com os carinhas aleatórios que tá na rua também, que a gente desce lá, tem um estudante, fala assim, ah, meu amigo sumiu, você pode investigar. Ou senão ele fala com o cara e fala assim, ah, cara, eu preciso que você pega meus pombos aí, que é a missão com a galinha. Nossa, essa missão. Só corrigindo uma informação que eu dei mais cedo, o nome do cara é Brian Intenhart. O Corey era do God of War, né? É o Corey do God of War, eu pensei na hora. Confundi. Uma coisa que eu gostei também é que ele, como vocês falaram, ele não se preocupa em contar a origem de novo. Eles falam, ah, vocês conhecem o personagem. Ele já tá aí há 50 anos, 70 milhões de mortes no Tio Ben. Não vamos contar tudo isso. Em esse dois é minutos eles resumem, né? Pronto, paciência, vamos sair. E o que eu gostei é que durante o próprio jogo, ele já vai mostrando que tem... que esse Homem-Aranha teve uma vida até aquele jogo lá. Que, por exemplo, nas mochilas que ele espalha... Uhum. As mochilas de teia infinita lá que... 55 mochilas, cara. A gente olha já descobriu porque não tem dinheiro pra pagar aluguel, né? Gastou. Não, eu mochilas. Acho engraçado a história que eles usam pra justificar essas mochilas. Vocês chegaram a ver? Sim, que sim. Ele ganhou um concurso. Eu tinha reclamado tanto disso, mas depois é explicado. Os caras amarraram até isso, velho. Tipo, ele ganhou um concurso que era patrocinado pelo Wilson Fisk. Ele não aceitou a bolsa de estudo, no caso, acho que pela faculdade, sei lá, o dinheiro do Wilson, mas o estoque infindável de mochilas ele aceitou, porque ele sabia que ele sempre ia ter que perder, né? Toda, cara, semana ele toda semana ele chegava lá pedindo uma mochila, velho. É que folgado, cara. Toda semana não, né? Pelo menos 3 vezes na semana pra ter que ter de mochila. Nessa mochila tá cheia de easter eggs. Uhum. Ele já fala, eu peguei o... isso aqui que eu usei pra desabilitar as asas do Abutre, o Rochilho. Cara, ele fala coisas da época do Stan Lee, mano. Isso me fez... isso é maneiro demais, cara. O jogo ele conseguiu colocar todo o universo, velho, de uma forma, tipo, muito simples. Tipo, eles colocaram, isso daqui... A receita de bolo da Tia May, né? Já tem uma história e tal, a gente não vai precisar mostrar a história disso. A gente coloca esse item, ele vai comentar o que aconteceu e pronto. Ah, os caras citam até o Enxame... O Jameson. Que, aliás, é um capítulo à parte, os podcasts do Jameson lá. Nossa, mano. Vamos ter um tempo só pra isso, porque assim, merece. Primeiramente, eu quero falar um negócio. Vocês sabem quantos capítulos tem o podcast do Jameson? Porque eu tenho mais de 80 e não para. É uma pergunta mais importante. Eu acho que eles ligaram o microfone lá e falaram assim, mano, fala aí o que te der na telha, vai falando. Porque é muito programa. Mas alguém conseguiu fazer... Alguém conseguiu fazer o Peter ligar lá? Tem não, isso? Não, não consegui fazer isso, não. Eu vi no trailer só. É, eu queria saber se isso era possível. Eu acho que era pelo trailer. Inclusive, até no trailer ele dá o um nome falso lá de Ben Riley. Ben Riley. O outro ele fala que ele é Peter. Aí ele fala Stablish, né? Pra não falar o sobrenome. É muito legal. O Rafael falou do carinha que pede pro Peter, pro Aranha procurar o amigo dele. E o nome desse cara aí, que pede pra ele, é Philip Chang, que é um dos personagens dos anos 70 lá que estudou com o Peter. Olha, o senhorio do Peter é o Sr. Muggins, que nos quadrinhos, por muito tempo, a senhoria do Peter era a senhora Muggins lá, que era aquela velha chata que vivia varrendo a calçada e tentando ouvir as conversas do Peter. Cara, nesse jogo eles aproveitam tanto o universo do Homem-Aranha que até nos equipamentos deles, eles pegaram coisa que geralmente não é tão usada. Por exemplo, a teia de impacto do Homem-Aranha, a teia elétrica, colocaram lá no jogo lá pra usar também. E, tipo, é coisa que geralmente você não vê, até nos quadrinhos mesmo, o Homem-Aranha ficou muito tempo sem nem falar da teia de impacto, por exemplo, que foi criada lá pelo Ben Rey. Daí no jogo eles colocaram até nos equipamentos, eles reaproveitaram algum elemento que já foi usado algum dia no quadrinho ou em alguma outra mídia, eles conseguem colocar no jogo e fazer a versão deles. Não sei, ficou não legal. Não só dos quadrinhos, né? Também dos filmes, como aquela... aquela coisa, aquela granada do metrô de teia, lá também. Né? Granada de teia, aquele bagulho que tem é trip mine, né? É mina de teia, tipo, que ela gruda assim, puxa o cara pra parede. Uhum. A mina de laser, né? Que você gruda em algum lugar e passa algum objeto sólido, lança uma teia e gruda a pessoa na parede. Que é o gadget mais divertido também, velho. Eu usava direto. É engraçado demais isso nos dois carinhas, tá ligado? Daí os dois, tipo, se trombam, assim. A teia vai num e puxa e os dois ficam lá amarrados juntos, lá engraçado. Sim, inclusive tem troféu pra isso, de usar, acho que tem 5 vezes, né, os caras. É, prender 10 pares de bandidos com isso, essa teia aí. Correr pro abraço. Correr pro abraço. É, e o outro diferencial que eu acho dessa história que ele chama a atenção é que, assim, logo do início você já parte pros finalmente, tá ligado? Você já tá... É, vai prender o rei do crime, é uma história que você não jogou, mas conforme você vai pegando as mochilas, você vai entendendo um pouco mais que o Peter, o rei do crime desse universo, ele é como se fosse o Duende Verde do Peter, né? Como se fosse, não. Lá na ficha de descrição dos personagens, o Peter fala claramente: é o meu maior arqui-inimigo. É, ele é o nêmesis definitivo do Peter. Tipo, universo. Do desenho dos anos 90, que o principal vilão do desenho inteiro mesmo é o Rei do Crime, que ele é vilão praticamente do desenho inteiro, tá por trás de tudo. Eles fizeram o Rei do Crime lá ser o principal inimigo do Homem-Aranha até então. Porque ainda não tem o Duende Verde e também não tinha o Octopus, né? É, isso foi uma surpresa pra mim, porque quando eles comentaram que o Peter ia ser 8 anos mais experiente, eu já ficava com essa impressão que, assim, ah, beleza, então, teoricamente, dentro desses 8 anos, aconteceu, tipo, eu não vou dizer todas, mas pelo menos a maioria das histórias que a gente conhece do Homem-Aranha, tipo, a morte da Gwen Stacy, o Venom, que aconteceu em algum momento. Não, tipo, nesse universo da Insomniac... Não é bem assim, não. Tipo, tem um montão de personagens que a gente conhece, são personagens icônicos do Homem-Aranha que não apareceram. Tipo, o Homem-Aranha em nenhum momento cita Kraven, em nenhum momento ele cita Gwen Stacy. Ele também não cita. A Jindawolf, ela também não funciona. É a Jindawolf no jogo, né? Praticamente que a Jindawolf era no quadrinho, o Capitão Watanabe ela era no jogo. Porque nas HQs mesmo, ela não teve, assim, ela já foi trabalhada, mas nunca teve muito destaque. Ela virou aparição jogo, época do Dan Slott e literalmente sumiu, né? Apareceu. Daí ela voltou depois num arco curtinho, que eu acho que foi o Conway ou o Peter David que fez, não lembro, foi, né? Foi o Conway. Aí esse arco é até legalzinho, mas deixa muito a desejar. Eu acho que se tivesse mais edição pra fazer, ele teria sido melhor. Mas tirando isso, ela nunca teve muita profundidade nos quadrinhos e no jogo. A gente conversa com ela o tempo inteiro também, e isso foi legal, porque os diálogos dela com a Homem-Aranha são legais e deu carisma para o personagem. Por exemplo, na HQ... O Agente Aranha é o melhor personagem. Isso, Júlio. Aproveita, só deixa. Aproveita, só deixa, Júlio. Espera, garoto. Eu preciso oprimir as pessoas. Já que vocês estão falando de Agente Aranha aí... Aproveitar pra já encaixar aqui. Vocês jogaram dublado, pelo jeito, né? Eu joguei dublado, mas antes qualquer coisa relacionada a criticar a dublagem, eu só queria falar que esse jogo do Homem-Aranha aconteceu algo que eu, pelo menos, eu nunca tinha visto em outros jogos da Sony, que era forçar você a jogar com a linguagem do console, né? Geralmente aparecia aquela opção de você colocar dublagem em inglês, ou original, se colocar original. Vale ressaltar que esse jogo tem muito bug de dublagem, por exemplo. Muito, a atuação muito, lá muito. Ficou ok, né? As vozes são ok, porém, muito comum você ver, às vezes, um personagem secundário falando, a voz saindo e a boca mexendo. Se você fazer as missões... Totalmente diferente do que ele tá falando. Se você fazer as atividades de crime da cidade... Você vai passando de teia. É muito comum o pessoal começar a falar inglês. Fala, oh, thank you, Spider-Man. Eu tô falando, e aí, Júlio, beleza? Ele vira pra mim e fala, the books on the table, what's your name? É tipo isso daí, velho. Cara, é muito comum. Eu vou falar que de todas as vozes da dublagem eu gostei, mas a única que eu achei que faltou, assim, principalmente uma certa cena no final do jogo, foi a da Tia May. Eu falei assim, sério? Nossa, sério, cara. Não senti. Mesmo com esses erros aí da... Eu acho que a única dublagem que eu acho que todo mundo talvez concorde que talvez seja talvez a de maior destaque do jogo, porque pra mim foi incrível. Inclusive, se tiver uma adaptação em filme desse personagem que eu vou falar agora, tem que ser essa voz. Que é a voz do JJ, cara. Que é o mesmo incrível. Nossa, eu achei incrível. A voz do JJ. Toda vez que o JJ começava a falar, opa, chega. Tipo, largava o controle e eu queria ouvir, cara. Porque eu parava o que eu tava fazendo. O cara fez um excelente trabalho dublando o JJ. O Rei do Crime do Demolidor, do seriado Demolidor, que é o mesmo dublador. Ah, legal. Caramba, verdade. Foi meu primo que me falou isso daí. A gente tava jogando, né? Tava numa parte que o JJ tava falando lá e falou assim, peraí, essa é a voz do Rei do Crime lá da série Demolidor, porque meu primeiro tá assistindo o seriado Demolidor agora, né? E diga-se de passagem... Não, cara, é verdade, eu não tinha reparado, mas é o mesmo. A voz do Rei do Crime também não é ruim desse jogo, né? Ela até que casa bem com o personagem. Cara, o meu problema com a dublagem não foi nem os bugs, foi tipo, eles não quiseram traduzir os nomes. Isso eu achei uma puta merda. É, mas merda. Isso, e isso foi uma evidência da marca. Spider-Man, né? Rhino, é, MJ, tipo, Mary Jane, ou sei lá. Eu achei uma abertura de Eu achei uma abertura na dublagem quando falaram o espetacular Spider-Man. Eu falei, não. Quando, eu achei, quando ele falou... Novo Spidey, não sei o que, 2.0. Eu falei, não parece isso, aqueles molequinhos que conheceu o Homem-Aranha ontem e já chega assim, nossa. Pior que o Eric odeia esse tipo de gente. Eric, você não, pode defender, mas vou falar por você. O Eric odeia demais quando alguém chega no grupo e começa a falar, galera, quando eu baixo a nova HQ do Spider-Man, tipo, mano, ele odeia demais isso, cara. Mano, mas aí que eu vou. Agora foi isso aí, cara. Agora eu vou ter que deixar vocês com medo, porque assim, o que acontece, né? O Homem-Aranha, como a gente já discutiu, ele é uma marca e ele é uma marca muito forte. E marca, você tem que registrar uma certa coisa chamada patente. Só que aqui, em certos lugares de certos países, acontece a famosa localização, né? Ou regionalização de certos personagens. Então, era isso que eu ia falar, tipo, eu acho que toda essa tese, tipo assim, não, as pessoas que defendem que tem que ser Spider-Man por esses motivos da marca e tal, eu acho que essa tese em si já acaba no momento que a gente fala a palavra localização. A gente tem que localizar a dublagem aqui, cara. Tipo, isso não faz, se for isso, então por que os filmes se chamam Homem-Aranha? Tipo, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Exatamente. Spider-Man de Volta ao Lar. Não tem só o filme, né? Mas aí, cara. Na Argentina, nossos irmãos, amigos irmãos, que não são gente, mas também são pessoas, brincadeira, essa frase ficou estranha, mas suave. Os caras lá já é Spider-Man, tá ligado? Não, no Chile já é Spider-Man, no Uruguai já é Spider-Man. Eles são bobocas, velho. Eu tenho uma teoria. Eu acho que além do esquema da marca, da marca mais forte Spider-Man, ela se ajudar na hora da autodivulgação. Por exemplo, em todas as hashtags, tudo que for aparecendo disso em vídeos, em fotos, mensagens de Twitter, para unificar e fazer com que seja tudo relacionado ao mesmo material, aí optaram por chamar por Spider-Man o nome original da não, marca. Não, mas assim, eu concordo com isso em relação à marca, mas é por isso que eu acho legal você, por exemplo, não traduz o título, tipo, deixa Marvel Spider-Man, mas dentro do jogo... Coloca Homem-Aranha, tipo, coloca Rei do Crime, sabe? Sim. Coloca... Eu acho que o nome do Homem-Aranha, você até pode mandar, mas... Tipo, a maioria dos jogos que são lançados aqui, que são dublados, eles têm um nome original. Tipo, The Last of Us não é, tipo, o último, sabe? O último de nós. É The Last of Us, mesmo assim, tipo... tem adaptações de palavras e tal. Inclusive, esse jogo, ele foi adaptado. Tipo, tem muitas coisas que não tem no original. Tem gíria no jogo, gíria brasileira. É, então, exatamente. Só que, tipo, Spider-Man, sabe? É muito estranho. Mas e os vilões? Vocês acham que os vilões não poderiam ser traduzidos? Eu acho que poderiam, tipo, não interfere em nada, tipo... Pra que falar Rhino? Pode falar Rhino, tanto faz Rhino. É, dá na mesma, velho. Tipo, só muda o sotaque, porque nos Estados Unidos fala Rhino pelo sotaque deles, né? Aqui é Rhino. Mas teve algumas vezes, eu posso estar enganado, mas teve algumas vezes que eles falaram, assim, eles não traduziram ao pé da letra, né? Que foi, no caso, o Rhino, eles falaram Rhino... Electro, o Senhor Negativo, eles falaram no Senhor Negativo mesmo. Não, no Senhor Negativo teve uma hora que eles falaram em inglês mesmo, que eu reparei, até na hora. Mr. Cara, eu acho que a única vez que o nome pra mim fez sentido, assim, pelo menos... Ele fez a piada, o senhor é positivo, né, e depois ele falou, agora é... Mr. Negative. Mr. Negative. Eu falo, cara, por quê, velho? Por que fizeram o isso? O pior é que, tipo assim, eles não falam de um jeito meio abrasileirado, né? Tipo, é inglês mesmo, como você falou. Então, às vezes, fala, tipo, um Dr. Octavius. Octavius, sabe? Rhino. Scorpion. É sabe tipo aquelas séries da Netflix que você tá assistindo lá, uma hora... Os caras falam Demolidor e na outra temporada já estão falando Daredevil, Punisher. Inclusive, aí no episódio fala Justiceiro. Inclusive, o pessoal ficou tão bravo quanto que a Netflix foi obrigada a redublar, isso, né? Teve que redublar com os nomes adaptados. Ó. Eu acho que, assim, como eu falei pra vocês, eu não sei se isso é um problema tão alto não, não que vai é, chegar tipo, nos quadrinhos isso um dia. Isso não desmerece o jogo em nenhum aspecto. Tô falando que como fã, né? É um incomoda, tipo, é o que incomoda ali, sabe? Mas eu acho que, assim, os nomes dos vilões não tem por que você fazer isso, mano. Tipo assim, olha o Batman em si. Eles não traduziram Scarecrow pra... Aliás, não traduziram Espantalho pra Scarecrow, não traduziram Joker pra Coringa. Tipo, continua o nome que tá aqui no Brasil. Só o Batman que virou Batman mesmo, entendeu? É que depende muito da marca que tá... O problema em si não foi da Sony, da Insomniac. Isso foi da cabeça da enfia da Marvel. Foi a Marvel que fez isso com a mesma desgraça que eles fizeram com o Demolidor da Netflix, segunda temporada. Cara, não adianta, né? A Marvel, ela tem que estragar alguma coisa pro Aranha, né, velho? Puta merda, velho. Ela não consegue entregar assim, olha, tá aqui um produto 100% pra vocês, vocês ficarem felizes. Não, mas... Ela tem que pegar um tanquinho de merda e jogar no ventilador, velho. É inacreditável, mano. É assim, é claro que isso aí não interfere em nada na experiência do jogo, até não. Porque também quem quiser, igual o Magaren fez, pode pôr em inglês mesmo e seja feliz. Eu joguei do básico porque... Isso. Quando eu tô jogando, eu não fico lendo sem legenda, às vezes eu até me atrapalha, né? Daí eu já coloco no dublado mesmo, porque eu já vou jogando e ouvindo, entendeu? Acaba que é um negócio que incomoda, mas não estraga a experiência, você se acostuma rápido. Tipo, você passa lá a primeira parte do jogo, os primeiros homens vão falando lá, você já vai se acostumando, aí a hora que chega na metade do jogo você tá nem mais ligando. Mas acaba que é uma coisa assim, né, que perde um pouco do refinamento da dublagem do jogo, claro. Mas, no geral... Já que a gente tá falando do Spider-Man, brincadeira, do Homem-Aranha, cara, o que vocês acharam da roupa? Desculpa, assim, só pra voltar rapidinho o assunto da dublagem, porque eu não cheguei a jogar muito, mas eu cheguei a rejogar o jogo, pelo menos até uma parte... Só o começo do jogo mesmo, sempre passei uma parte daí do crime, eu decidi jogar com a dublagem original. E, cara, eu lembrei de um bagulho, vamos ver se é mesmo que você vai falar. É, o trabalho da dublagem original... É impecável, assim, tipo, eu não sabia desses detalhes, depois eu fui ver um vídeo. É isso mesmo? É isso mesmo, provavelmente deve ser isso mesmo. Que eu tava vendo que os caras. O negócio é tão caprichado que eles decidiram, tipo, todas as falas do jogo, pelo menos da parte do Peter, do Homem-Aranha, eles tiveram que gravar duas vezes. Porque uma, no caso, era toda vez que o Peter fosse conversar com alguém. Enquanto ele tava passeando de teia, porque no caso ele falava de um jeito mais ofegante, sabe? Eu tô indo, só um minuto. E outra quando ele tava no chão, que ele já falava de um jeito mais calmo, mais tranquilo. Cara, olha aqui, que é isso, velho? O que, cara, que é isso, que... sabe? Sony, o que vocês estão fazendo? Tipo, que maravilhoso, sabe? Incrível. Muito bom, não sabia não. E o JJ Jameson é uma bosta. É ruim o JJ no original, cara, porque na minha opinião, o dublado é a voz definitiva. Não, da versão brasileira mesmo. Não, que é isso? É a voz definitiva, cara. É incrível. Não, cara, não gosto da voz do Pumba. Não, mano. Nossa, mas é muito bom, velho. Ele gritando, ele ficando estéreo. Cara, eu acho que... A interpretação tá boa, mas você pode criticar a dublagem brasileira. Você pode criticar a dublagem brasileira por não ter emoções por certas partes, sendo que às vezes não é nem culpa do dublador, porque eles não têm a imagem, eles não têm o contexto por trás. Mas a voz do JJ, cara, não dá, velho. É excelente, cara. O melhor trabalho do Homem-Aranha, na minha opinião, é o JJ, cara. Tá incrível. Não, ó, eu vou dar um braço a torcer aqui. Vou falar que a dublagem do Peter, apesar de do começo me gerar estranheza, ficou muito boa também, velho. Ah, não, sério. Eu só não vou falar mal, porque eu acho que a voz do Peter, pelo menos dublada, não me parece a voz de uma pessoa madura, sabe? Ficou parecendo como se ele tivesse 15 anos. Uma personagem que vai aparecer só no próximo DLC agora foi a Gata Negra, que... Nossa, velho, ficou zoado. Ficou parecendo atriz pornô, mano. Cara, para, Peter, tipo, não muda muito não, personagem, velho. Tipo, a voz você já sente todo aquele ar sensual do personagem. Tipo, a voz é da personagem, mano. Safadinho. Porque a personagem é aquilo lá. Olha os caras. Desculpa, mano, é que você falou, você já sente o puta, mano, não deu, eu já... Ó, vamos lá, eu achei que a voz do... nos primeiros momentos, que a voz do Peter Parker era a voz do Marcelo Campos, do Churato. Não, era do Ezra Bridger, do Rebels. Cara, esse cara também dublou um outro personagem, eu acho que ele dubla o... Cara, eu não tô lembrando agora, eu acho que é o segundo dublador do Leonardo do desenho... Da Tartaruga Ninja, que começou em 2012 e acabou faz pouco tempo. Ele teve, nossa, eu acho, saudades. Que dois dubladores. Eu acho que esse foi o segundo. Até porque o primeiro morreu, não tem jeito de ser o primeiro. mas... Cara, eu não sei, né? Eu não sei se é o Leonardo ou se é o professor, acho que eu tô confundindo, mas é uma voz que eu já ouvi. Eu acho que é do Leonardo, então, cara. Assim que eu ouvi ele falando, eu falei, caramba, é o Ezra. Aí eu... Peraí, desculpa, tipo... desculpa, gente, que eu tô completamente perdido. A gente tá falando do dublador original ou, tipo, não, da versão brasileira? Não, do dublador do jogo agora, tipo, do Aranha, do Spider-Man. PTBR. Ah, beleza. Então, é porque a voz do PTBR, tipo, eu não conheço... eu conheci o dublador indiretamente, porque eu realmente, atualmente, eu não sei o que ele faz. Mas a voz dele era do Trunks clássico, do Dragon Ball Z. Então, não, cara, eu achava que era, mas não é. Campos, esse daí não foi, não. Não, não, do Trunks criança, eu tô dizendo. Do Trunks criança? É, sim, do Trunks criança, ele fez a voz. Ah, é verdade, caramba. Embora não pareça, mas tudo bem. Cara, se você prestar um pouco atenção, você vai ver que é a voz do Trunks. Tipo, é o mesmo teor da voz dele, mas obviamente, né, mais grossa. É. Já que a gente tá falando de dublagem aí, o que vocês acharam, tipo assim, da... Eu quero falar da fantasia, mano. Eu achei fantástica, cara. Eu quero ter essa roupa. Eu tô decidido. Então, eu fui um dos haters. No final do ano, eu vou assistir isso com ela. Eu fui um dos haters quando ela foi anunciada. Porque quando, quando eu vi aquela roupa, aquela aranha branca, eu falei, que isso? Cara, mas funciona, mano. Branca, é muito bonito. Tipo, colocou um alvo em você, é isso mesmo? Tipo, um lugar pra te acertarem de longe? É, tipo, cara, dentro do jogo... Agora que você falou, faz sentido. Eu joguei o jogo, obviamente, porque senão não estaria aqui. E assim, eu comecei a aceitar, mas só que eu também não fiquei mil amores com essa roupa, não. Tanto que, cara, quando eu liberei outras roupas, já fiquei brincando já. Eu não utilizei mesmo, não, a roupa. O que eu mais usei foi essa e a do espetáculo do Aranha Escarlate. Eu usei a clássica e o Noir. Usei mais essa. Eu gostei muito dessa, aquela doido. Quando eu ficava me balançando pela cidade, fazendo missão secundária, eu usava qualquer outra roupa. Alguma das que eu liberei, que tem umas que eu me recuso a liberar. Ah, já sei que então, além dessa daí que eu mais gostei. Mas quando eu ia pras missões, mesmo da história, eu usava essa. Eu trocava e usava essa. Pra seguir a história, né? Eu joguei quase o jogo inteiro na história com aquela roupa que a gente libera fazendo a secundária da Gata Negra. Aquela roupa parece um uniforme negro, escuro, só né? que ele é, mais, ele é mais modernizado. Só que deixaram cair a tinta vermelha nele. É vermelho no lugar do branco. Até parece também com... Tem tipo um esboço esboço original era pra ser preto e vermelho. Isso. Me lembrou bastante. Daí eu abri essa roupa daí, ele já... Quando a gente termina a última missão lá da secundária da Gata Negra, já sai com a roupa, né? Andando com a roupa já automático, sem você precisar de ir lá no menu e colocar. Daí eu já fiquei com ela até o final do jogo. Só fui tirar ela depois que eu zerei, que eu coloquei de volta da Aranha Branca, e depois fiquei mudando toda hora. Tipo, naquelas missões que a gente tem que ir em stealth, eu colocava a roupa do Noir. Daí em outra missão eu colocava do Aranha Escarlate e ia igual o Magaren, tá ligado? Cara, eu não consegui trocar essa roupa, cara. Eu sempre fiquei usando essa da Aranha Branca. Aliás, achei a melhor de todas, assim. Aliás, eu queria abrir uma discussão que eu tava... Ela é linda, né, cara? Pode falar. Sim. A Aranha Branca, eu achei uma merda, mas eu sou voto vencido, então não tem problema. Pô, mas o uniforme dele tem uma Aranha Branca, e é um dos melhores que tem. É isso aí, mano. Não, mas só que, tipo assim, só que existe uma justificativa, porque eu pensava que aquilo ali era meio que gratuito. Na realidade é, mas só que tem uma justificativa que eles colocaram no jogo que o... É, que o Otto falou que a Aranha Branca... Servia, tipo assim, o bandido, quando olhava pro Homem-Aranha, automaticamente ele parava na Aranha Branca, aí ele, tipo, meio que diminuía a reação dele, sabe? É meio besta, mas sabe? Mas é quadrinhos, né? Se a gente for parar... Ah, um dos produtores agora, acho que ontem, antes de ontem, sei lá, eu tava vendo um vídeo, ele falou que a Aranha Branca é mais pra dar contraste quando você tá se balançando. Isso, é isso que eu ia falar. Isso eu concordo. A Aranha Branca durante o balançar, realmente é bem... Cara, bem e o que eu achei mais legal nesse uniforme é que ele tem vários trechos do uniforme dos filmes, né? Tipo, a aranha no peito branco é a da frente, é a do The Amazing Spider-Man, né? A de trás é da trilogia clássica do Raimi. E os olhos são dos filmes novos do Holland, né? Isso. Até os tênis também ele puxa do The Amazing, é bem legal, tipo... Inclusive no jogo ele até justifica o uso, né, das lentes que ele pegou, ele do Mistério, velho. Inspirou no capacete do Mistério, exatamente. É. Muito legal. Cara, que louco, cara, meu Deus, eu quero tanto DLC do Mistério. Ele... Ah, vocês falaram aí sobre o Octopus, vou deixar claro que diferente de uns e outros filmes meia boca aí, não foi o Otto que fez a roupa pra ele. Ele deu a ideia. Não, ele é. Eu tava discutindo isso lá no Aracnofan, lá com o Paulo Neto. Aliás, abraço, Paulo Neto. Você não sabe de nada. Não pode se defender, isso é chupa. Alvivaço! E eu tinha comentado exatamente Spider. Isso. Que na primeira cena, que inclusive uma das cenas que realmente me fez gostar muito do Peter, é que era demonstrar que o Peter é um gênio. A primeira cena do encontro dele entre o Octopus é algo muito bom, porque ele chega ali e ele simplesmente fala, você fez sem mim? Eu falei, esse é o Octopus das HQs, ou seja... Um parêntese que você tá falando, sem falar que o Octopus não sabe fazer, assim, entre aspas, né, quase nada, porque o Otto... faz negócio... O Peter vai lá e faz o trem funcionar. Não, exatamente. O Otto, ele é um gênio. Ele é um gênio na teórica. Agora, é o gênio mais burro do mundo, né? É, exatamente. É o gênio mais burro do mundo. Tipo, se não fosse o Peter, ele já teria explodido a cidade há tempos. Aliás, assim, o Otto, eu gostei bastante. É um, pode até ser um pouco viajado, mas a origem do nome Oscorp. O Osborn, o pessoal não chamava ele de novela mexicana, tá ligado? Quando os caras falam, eu falei, tipo, lembrei, sei lá, Maria do Bairro, caralho, tipo, nossa. Isso me lembrou diretamente o Espetacular Homem-Aranha, o desenho, né, porque tinha essa coisa do... É verdade, todos os vilões do Espetacular Homem-Aranha, no mínimo, tinham uma rixa meio que mínima com o Norman Osborn, né? Daí, os dois principais vilões, que foi o Senhor Negativo e o Octopus, tinham a rixa direta com o Norman, né? Sim. E assim, quando o Magali até também... falou, o Magali tinha comentado que ele gostava de fingir que o jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4 era, tipo, se passava do mesmo universo do Espetacular Homem-Aranha. E realmente, né, se você pegar, assim... essas coisas de roteiro faz muito sentido. É igual eu tava falando no começo do podcast, eles pegam tudo que já foi feito Homem-Aranha e junta nesse jogo aí, cara. É, eles fizeram assim, eles fizeram uma pesquisa de tudo que já foi feito do Homem-Aranha. As coisas boas eles puseram nesse jogo, as ruins eles puseram no MCU. Não é tão ruim, não, vai. Não, então, mas assim... sobre esse jogo discutir, do Aranha... Assim, se alguém trazer na discussão que qual Homem-Aranha é melhor, é o PlayStation 4. Não tem como. Isso é verdade. Não tem como você discutir mais. Tipo, e o pior é que ele te dá tudo na cara o porquê disso. Tipo, ele fala que o Peter é inteligente, tem os easter eggs que mostram porquê de todas as aventuras que o Peter já teve. Cara, é até covardia comparar, cara. Não tem cara, como. Cara, é porque é o seguinte também. É igual eu falei na análise que eu fiz pro site do Aracnofan. Esse não é só um bom jogo. Esse é um bom jogo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha do filme pode ter um bom filme, mas não é um bom filme do Homem-Aranha pelo personagem, pelo que eu já vi. O filme em si eu não vi, então eu não sei se é um bom filme ou um filme ruim. Mas o personagem, pelo que eu vi no Guerra Civil e no Guerra Infinita, me desanimou de ver o filme. Foi o suficiente pra tirar meu interesse em qualquer outra coisa dele no universo cinematográfico. Daí, esse jogo... Ele não é um jogo bom, ele é um jogo bom do Homem-Aranha, entendeu? Tem essa diferença, porque podia ter sido só um jogo bom e pegado, sei lá, um Peter remelento lá, que tem um Homem de Ferro lá pra fazer as coisas pra ele, que não sei mais o quê, e pô lá. Sim, cara. Uma mecânica boa, mas não. Eu não amo e nem odeio a versão do cinema. E assim, eu sabia que tardiamente a gente ia ter que conversar sobre isso. Mas eu acho que essa versão, cara, ela beira o perfeito, tá ligado? Porque ela é muito boa, ela consegue entender, os caras conseguiram fazer um trabalho melhor do que a editora que hoje distribui o personagem, isso assim, é um fato, e não adianta você querer falar assim, ah, mas no cinema tem isso, ah, mas em tal lugar, nos quadrinhos tem isso, cara, beleza, só que você pode pegar o que tem nos cinemas, você pode pegar, por exemplo, até Homem-Aranha 2, você pode pegar o que tem no MCU e imaginar que o Tom Holland um dia se torne esse Homem-Aranha, não tem problema nenhum. Porque, cara, o jogo justifica muita coisa, ele deixa o passado em aberto pra você fazer o que você quiser ali, entendeu? Mas eu acho que, pra mim, assim, depois de certo tempo que eu li os quadrinhos até ali o final do... até perto do casamento, depois, cara, agora isso pra mim é canon, tá ligado? Isso pra mim é... tá no meu canon pessoal. Cara, pra mim, dos quadrinhos, tem até aquela época lá do Caio Dentre os Mortos, que foi a melhor saga do Homem-Aranha que teve nos anos 2000 pra até agora, mas até aquilo lá ainda tava indo, assim, tava em corda bamba, mas ainda ia. Depois daquilo lá não teve muita coisa que prestou, não. Então, você pegar aquela época pra trás, tem aquela essência que o jogo pega, velho, porque é a essência daquela época pra trás que o jogo traz pra gente, pra quem já era fã do Homem-Aranha desde antes, o jogo ele traz aquela essência que a gente queria ver do personagem, entendeu? A gente vê o Peter, por exemplo, tendo que fazer escolha igual, tipo, deter o rei do crime ou pagar o aluguel, daí ele esquece de pagar o aluguel, é despejado por causa disso. Quer escolha, Que a escolha maior do que a final lá com a Tia May? Não, exatamente. Poxa, velho, então, exatamente. Eu jurava que a gente ia escolher, velho. Se a gente escolhesse, cara, aquilo ia doer muito no coração. Cara, verdade. E assim, eu vou ser sincero, velho. Eles tiveram uma coragem que a editora hoje em dia não tem de fazer isso. A editora hoje não tem. A Marvel não tem coragem de fazer isso. Porque se tivessem, não teria acontecido. O personagem não estaria onde tá. Porque é a evolução, assim. Evolução natural. Necessário pro Peter, tá ligado? É o que ele precisa. Se isso acontecer, mano, você vai ver que o personagem muda da água pro vinho, que é o que aconteceu. E do jeito que eles fizeram, mano. Cara. Você vê ali, tipo, e é... Ah, eu não quero dar spoiler, não sei se pode, mas tipo assim... Já dá spoiler com o Octopus, né? O jeito, cara, que a Tia May, ela fala, tipo assim, tira a máscara, e ele tira, e ele já tá chorando, ele fala que não sabe o que fazer, e ela fala, você sabe sim. Cara, mano, isso é de partir o coração, velho. Só que ela quis dizer sabia, né? Ela quis dizer, sabe sim, quiser me salvar, filha da puta, eu te criei. É igual no filme do Top Gun de 2 lá, que o Topper fala, ô, oh, se eu não voltar em 15 minutos, já sabe, né? Sim, a gente vai embora. Não, espera mais 15 minutos, pô. Não, mas tipo assim, o jeito, cara, que esse Peter ele tem que lidar com a escolha, toda essa cena, velho, putz, isso, velho, é o filme perfeito do Homem-Aranha, velho. Aliás, tem um... Ainda bem que você falou exatamente essa frase, esse é um filme perfeito do Homem-Aranha. Tem um vídeo do YouTube que, aliás, eu recomendo, que é sobre um cara que ele... Praticamente ele comenta isso, de como que esse filme... Como esse filme, olha, tô até... Não tem tanto que você fala as coisas. De como esse jogo, ele pode ser considerado como um filme do Homem-Aranha. Porque o tanto de detalhes que esse jogo tem, tipo, em questão de câmera, de diálogos... É praticamente. Já são, né? É praticamente são um filme mesmo. Tipo, não é piada sim. falar isso, tipo, não é um sim. exagero falar. Ele pega muitos detalhes de filmes, de. Até mesmo se você pegar desenhos do Homem-Aranha, você pode ver cortes de câmeras, diálogos. O jogo foi feito exatamente pensando em ser um filme. Tipo, ele não quer só ter um jogo. Cara, porque é assim, esse tipo de filmagem, dessa jogada de câmera e tal, cara, a gente vê muito no Uncharted. É tipo. É. Porque Uncharted, o povo até tem, os fãs do Xbox pegam no pé dos fãs do PlayStation 4 falando que é um filminho. Uncharted é um filminho. E só eu que não. Eu também não, porque é uma história boa, é divertido e as partes de ação são excelentes também, enfim. A gente vê que esse jogo aí, ele é meio que estudou na escola que Uncharted tá dando aula de produção de cutscene e essas coisas, cara. E é o que é muito bom, porque melhor que um filme é um filme que a gente pode jogar, certo? Um filme que a gente tá controlando o personagem principal. Então, pra mim... É um filme que você dirige, né? Pra mim, melhor ainda, se tiver aparecendo um filme, entendeu? Uhum. Tem gente que acha isso ruim, mas acha isso aí ótimo. Também acho. Cara, inclusive, por exemplo, vai, né? Nessa cena... O jogo, ele me colocou duas cenas que eu achei que foram primordiais. Primeiro essa da Tia May, que eu achei, cara, assim, chorei jogando, tá ligado? Que foi muito, muito forte. É que eu achei que os caras finalmente entenderam. E a segunda é onde o Peter é despejado e você vai atrás das suas coisas, cara. Essa parte é incrível, porque o Peter ainda no final das contas vira amigo do cara, velho. Ele começa a pegar uma incrível, cara. Ele começa a trocar uma ideia. Pô, mano, mas tem certeza que tava em tal caminhão? Porque eu tô aqui na rua e não achei ele. Ah, então deve estar em tal caminhão. Ele, beleza, eu vou lá ver. O cara começa a ajudar a gente, tipo... É. Mas, sim, por amizade. Os caras começam a conversar lá, trocar ideia. E o cara, tipo, desliga e depois ele liga de novo. E fala, cara, eu tava vendo aqui, mas esse caminhão ele foi pra, na verdade, pra tal lugar e tal. Aí eles começam pra a ser incinerado, ideia, né? Não, mano, depois eu te pago uma pizza aí, beleza, tal. Eles começam a trocar ideia. Uma coisa que passou aí, e vocês comentaram, pô, quero só voltar no Twitter do jogo aí. E pelo Twitter você descobre que Pokémon GO existe nesse universo aí. Então, é mesmo? Ah, sim, tem uma galera que comenta, fala que apareceu um Ninho, não é? É, né, tem uma parte lá que o cara pergunta, vocês sabem se a Wi-Fi do Central Park tá com problema, não sei o quê. Aí o outro fala, pô, é o Central Park, vai curtir a natureza, seu bosta. Aí fala, não, mas é que eu preciso do Wi-Fi que apareceu... Acabou de aparecer um monstrinho aqui que eu preciso pra evoluir um outro no jogo online, no jogo mobile que eu gosto, etc. Olha só, caramba, não sabia. Cara, se vocês perderem, tipo, sei lá, 3 horas só lendo todas as mensagens lá do Twitter. É genial, cara. É uma mensagem mais legal que a outra. Tem hater do Jameson, tipo, tem um cara que eu acho que o nome dele de usuário é Senhor Escovinha. Aí ele começa a se zoar, tipo, ah, eu sou um nazista e tal, eu odeio Homem-Aranha, eu odeio todo mundo que coloca uma máscara. Aí o Jameson responde, tipo, ah, eu vou te processar e tal. Mano, é muito bom, cara. Você pode ver que sobre esse esquema, sobre esse esquema do Senhor Escovinha, tem uma pichação lá, que é inclusive uma das fotos secretas, que acho que até que você comentou na minha foto, que tá escrito, tipo assim, Don't cry, Mr. Scott Pat, que é o da escovinha, do bigode. E é bem legal, tipo, é uma referência a isso. Não, é muito bom, cara. Tipo, esses pequenos detalhes mesmo, fazem toda a diferença. É, esse jogo ele é tão foda em detalhe que tem aquela parte do metrô que ele tenta parar o metrô igual no segundo filme, no filme da trilogia. Que ele fala assim, ele não consegue e fala, ah, da última vez deu certo. Também tem também, não sei se vocês viram isso. Na verdade, eu acho que... Não vou comentar isso agora, porque isso é mais por easter egg. Mas só pra não ficar um assunto meio, né, vazio. Porque tem tipo meio que um easter egg que mostra que o Niko Bellic do GTA 4 tá no jogo do Homem-Aranha. É, eu vi isso aí. Você viu isso? Você não viu isso? Não. Cara, tá, eu vou comentar isso. É assim, é porque, tipo assim, tem uma missão que a gente vai ter que, tipo... É muito legal essa parte, inclusive, que a gente tem que... A gente meio que tem que descobrir um crime que vai acontecer. E aí a gente acaba se deparando que a gente tá indo atrás do cara. E aí a gente vai na parede e a gente tem que ouvir o que o cara tá falando. E aí a gente acaba se deparando com dois carinhas conversando, dois carinhas gringos. E eles começam a falar de jeito meio estranho. É porque, assim, na dublagem brasileira não tem como perceber. Mas a original é nítido, tipo... Que os caras, eles estão falando as mesmas falas do Niko Bellic, tipo, como o Niko Bellic estivesse conversando com o primo dele, o Ronan. Caramba, velho. É igual, tipo, é a mesma fala. Tipo, o Niko, tipo, ele fala, Niko, vamos lá pro boliche, alguma coisa assim e tal. Então, tipo, é as falas do GTA 4, tipo assim, é o Niko Bellic e o primo dele, tá ligado? É muito, muito bom. É, vou dar um pouco mais de trabalho aqui pro Megaren, que a gente citou aqui sobre o gameplay da Mulher Gato, né? Acho que foi o Rafael que falou. Não. Mano, ninguém falou de Mulher Gato aqui. Foi do Batman. Ah, é? Oh, meu Deus, da Gata Negra, gente, desculpa. Mas vocês acharam, eu tive essa impressão, viu? Que essa parte do jogo foi um tipo pay to play, tá ligado? Que você jogou, ela tem uma parte, mas a DLC tá logo aí. Eu acho que então, aí a gente vem a treta de comprar. Eu acho que já então, era vem a treta das DLCs. Inclusive, eu não posso falar nada de DLC, porque eu comprei a versão Deluxe no primeiro dia que saiu o negócio. Então, seria muita hipocrisia minha eu falar que eu não sabia que tinha DLC. Eu sabia que tinha DLC, mas eu não sabia que era da Gata Negra, entendeu? O problema que a pessoa tá comentando é que, tipo assim, a DLC ela vai sair exatamente um mês depois que o jogo saiu. Aí fica a questão. Eles cortaram o conteúdo? Acho que foi um porque não faz sentido a gente começar a missão no jogo e a conclusão da missão vir em DLC, entendeu? Eles fizeram o jogo completo e falaram, peraí, essa parte a gente corta, a gente lança o DLC depois. E vai ter, além dessa, vai ter mais duas DLC, uma também com a Silver Sable de novo, vai ser a última, e a outra vai ser uma guerra de gangues, parece. Parece que cada uma dessas DLC vão ter mais três capítulos da história do jogo, entendeu? Sim, por um lado, mas por outro lado também é ruim, porque a gente vai ter que gastar mais e... Peraí, mas você acha que vai ser a Silver Sable? Eu também não acho. Você acha que vai ser a Silver Sable? Porque eu só quero falar um negócio. Lá no esconderijo da Gata Negra, o cara tinha comentado... Da última DLC, porque, por exemplo, vai ser a primeira da Gata Negra. É do cabelo de prata? Acho que vai ser do cabelo de prata, cara. Porque não, a segunda é uma guerra de gangues, agora a terceira eu acho que é da Silver Sable. Eu tava lendo a descrição das DLC, eu acho que é a Silver Sable, cara. Eu não sei se é Silver Sable, porque eles tinham deixado muito claro que ia aparecer novos personagens, eu não sei. Porque o plot dela fica em aberto. O intuito foi esse, né? Então, aí que tá. Por isso eu fiquei com esse pezinho atrás, porque a Gata Negra, ela, de certa forma, já apareceu no jogo, entendeu? E quando você... É que ultimamente a galera tá quieta, mas eu lembro que quando a EA começou a fazer isso, velho, tipo assim, nego caiu matando, entendeu? Não, se fosse e a EA teve que pedir desculpa. Aí, cara, o problema ainda, o pior problema ainda é porque eles lançaram um trailer da DLC antes do jogo sair, cara. Que absurdo é esse? Não, tipo assim. E tipo, velho, ela tá lindona pra caramba nesse trailer. E você vê que ele já tinha um modelo da personagem pronta, o começo da história dela já começou no jogo. E por alguma razão ela não aparece no jogo, só vai aparecer no DLC. Tipo assim, a gente jogou a missão dela pra ficar com vontade de comprar a DLC pra concluir a missão dela, entendeu? A gente começou lá. Então, velho, aí eu acho que... Tem aqueles áudios dela no jogo lá. Aí termina assim. Como eu falei, mais uma vez Maria do Bairro, né, velho? Você olha assim, caraca, olha só, o Ritinha saiu pra roubar os bagulho, aí tipo, vá, pra jogar, pra você ver essa... Próximo capítulo da novela, compra a DLC. Então eu fiquei com o pé atrás, eu fiquei meio tipo assim, puta, eu acho que os caras deram uma pisadinha na bola agora. Sim, eu vou comprar, mas eu espero que seja, sei lá, pelo menos alguma coisa. Como o Júlio falou, eu não quero ser hipócrita também, porque eu também comprei a Deluxe, né? A gente reclama que DLC não pode, então... jogo na minha cabeça completa, ainda chegava na minha conta, tá Deluxe Edition, tá ligado? Então, eu não quero ser esse cara, mas já sendo esse cara, eu achei que foi uma pisada na bola, né? Tipo, né? Não, mas é por isso que eu digo, O problema não é ter DLC. O problema, na minha opinião, é eles cortarem conteúdo. Exatamente, como eu falei, pagar o problema. Outro jogo aí que eu posso dar um exemplo que é muito bem feito é a própria franquia do Uncharted. Os caras lançaram uma DLC tão bem feita, completamente a parte do jogo principal, jogo, demorou um ano pra sair e lançaram como outro jogo. E realmente. O mídia física e tudo mais. Que vocês citaram aí, o GTA 4. Tem as duas DLC lá que... Praticamente outro jogo. E também o The Witcher 3 também tem DLCs fantásticas também, fora do seu conteúdo principal. Cada DLC adiciona, tipo assim, acho que 90% de um outro mapa, entendeu? Então, o pessoal até vale brinca a pena. Se o The Witcher fosse da EA, as DLCs do The Witcher seria The Witcher 4 e 5. Exato. É. Então, falando... Por que eu tô falando isso? Porque recentemente... Também que é uma marca que, querendo ou não, tá na mão da Disney. A Marvel tá na mão da Disney, e assim como Star Wars tá na mão da Disney. A EA deve ter tomado uma comida de rabo forte pra caramba, porque é o segundo jogo que os caras lançam, e o jogo não é ruim, só que você tem que pagar pra jogar. Tipo assim, eu quero que o meu personagem se desenvolva, eu quero ter o Luke Skywalker, quero ter sei lá de quem. Aí você tinha que, mano... ou você pagava pra ter os créditos, ou você pagava pra ter os créditos pra comprar o personagem. Porque, e isso, mano, querendo ou não, começou com essa onda de DLC aí, tá ficando feio já, entendeu? Como vocês falaram, não tem problema em ter DLC, o problema é que tipo de conteúdo vai virar DLC, entendeu? Exatamente. O da gata... sempre confundo, é gata negra. Eu também. Gata negra, já tinha ali uma ponta, uma quest com ela, né? Aí você vai colocar a história dela pra completar com uma DLC, eu acho mancada. Se fosse tudo já fora e você pegasse a DLC dela, tivesse a história dela completa, acho que melhoraria um pouco essa visão. E sem falar também que, tipo, a DLC vai vir um mês depois do jogo ter saído e já estão vendendo. E as próximas que vão vir, tipo, a próxima vai em novembro e a outra em dezembro, já tá pra vender no pacote. Tipo, a DLC nem lançou, os caras já colocaram pra vender, aí você compra a DLC. Aí você ainda vai ter que, quem comprou a versão Deluxe, por exemplo, ainda vai ter que esperar o lançamento da DLC pra poder jogar, sendo que já tá comprado. E claro, na verdade, a Gata Negra foi um conteúdo tirado do jogo, cara, porque... Essa a gente vai voltar numa discussão das antigas, né, que o pessoal falava da mordomia que as empresas tiveram com os downloads, das DLCs. As DLCs. Porque a DLC em si, ela servia pra você expandir o seu jogo. Hoje a empresa enxerga pra uma... Tipo, ela enxerga exatamente pra lucrar, né? Então ela corta esse tipo de conteúdo, em vez de já colocar no jogo, já fala, mas pera aí, eu preciso de conteúdo pra DLC. Então corta esse conteúdo aqui, deixa pra fazer uma coisinha ali aqui. E infelizmente o pensamento das empresas é esse, né? Eles não... Eu vou falar um bagulho. Se não tiver DLC do Mistério, mano, puta. Não vai ter. Eu já vou ficar pistola a partir de agora. Eu acho que não vai ter, não. Eu acho que o Mistério vai ficar pro 2. Eu vou sair daqui, licença. É porque o Mistério é muito grande. O Mistério é um personagem que é muito importante. Tipo, eu não sei se eles vão gastar numa DLC. Vão gastar a Gata Negra num DLC. Então, mas Gata Negra não sai ninguém. Se a Gata Negra vai pra prisão e dane, sabe? Nunca mais volta. Por mim, nossa, melhor de todas. As três DLC é essa aí, A Cidade Que Nunca Dorme, ou The Haste. Aí vai ter uma chamada Turf Wars. E vai ter outra, cabeça a de terceira, martelo, que é a Silver. Silver alguma podia coisa. Podia ter o cabeça de martelo, hein? Cabeça de martelo pra realmente... ocupar o lugar do Fisk, hein? Esse é meu chute. Você acha? Eu acho que podia ter um cabeça de martelo. Ah, mano, outro esquema que eu... a Insomniac já avisou que a primeira DLC da Gata Negra vai ter pistas muito fortes sobre as futuras DLC. Então, só ficar de olho. E outra coisa que eles falaram também é que essa DLC, a próxima DLC, vai adicionar missões secundárias e gangues, né? De... E mais três uniformes. Vai adicionar uma nova facção, missões secundárias, atividades na cidade, vai acrescentar três novos uniformes, inclusive um já foi divulgado, vai ser um uniforme original feio, da Insomniac. Muito feio, dói. Muito feio. Ó, Carol, acho que o ponto mais negativo do jogo, depois dos bugs lá da dublagem que a gente falou, foi os trajes, porque eu acho que de traje clássico só teve o Aranha Escarlate. Ah, eu também acho. Acho que ficou muito a desejar. Cara, a maioria dos trajes é traje, não por ser atual, mas não é traje que impacta tanto, e aqueles trajes que você fala, puta merda, velho, eu tenho que jogar com esse traje, é meu traje favorito. Não é, cara. Acho que tem uns 5 trajes do Dan Slott, cara, é um absurdo. Que o Dan Slott deve ter ficado feliz com isso, né? Quanto que ele deve ter ganhado de licença? O Dan Slott ficou feliz só porque ele criou o senhor negativo, cara. É um desgraçado, né? Foi ele que criou o senhor negativo? Foi, mentira. Veio do arco dele. Foi, mas tanto a ele... origem do jogo é, tipo, do jogo mesmo, tá ligado? É, tanto porque... que, aliás, é inacreditável porque o Dan Slott, ele foi o consultor criativo do jogo, sabe? Mas eu duvido que ele tenha alguma coisa. Graças a Deus não saiu uma merda, hein? É, então. Tanto que o roteiro do jogo é do Crystal Cage. Cage, o nome dele? Crystal Cage? Não lembro. Exatamente. Inclusive, o mais bizarro ainda é que esse cara, ele fez o roteiro do The Amazing Spider-Man 2. Como é possível isso? Cara, a gente... Cara, é o seguinte... É um milagre. A gente tem que agradecer agora. Como é possível isso? O Dan Slott colocou o nome dele e tudo que ele falava, os caras faziam o contrário. Por isso que ficou bom. E também porque ele tava mais preocupado com o desenho. Mas, estragar, tipo, o desenho que tinha começado desde legal. Desde o Edge of Spider-Verse, toda história que o Cage e o Slott fazem juntos, incrivelmente, sai boa. Agora, quando eles fazem sozinhos a história, velho, sai uma porra. Geralmente, as histórias solo do Cage são melhores do que do Dan Slott. Acho que os caras se completam, cara. Eu acho que, tipo, pra sair uma coisa decente, tem que ter os dois, tá ligado? Senão... É aquele esquema matemático, né? Quando você junta negativo com negativo, dá positivo. Deve ser isso a lógica, tá ligado? Não é possível. É, dois ruins tem que... alguma coisa dois boa. Dois ruins dá bom agora, a história. Agora que eu vou atrair um monte de hater. É tipo o Jack Kirby com o Stan Lee. Fez coisa que boa isso? Quando tá ali. Eita! Caraca! Mano. Bom, então agora vai ter hater da Marvel das antigas, hater do Xbox, o que mais? Né? Vai dar bom. Vamos ver. Vai ter hater. Putz, vamos falar. Hater do Dan Slott. Acho que faz pra gente falar mal aí, gente. Bora começar a falar mal do jogo. Aí vai ter hater. Então vamos falar mal do jogo. Vou falar mal de um detalhe do jogo que eu não gostei. Antes disso, se me permite falar. É a parte do que eu tava aqui pensando na DLC. Se falaram que vai ter missões extras novas, vai ter gangues novas, mas já pararam pra pensar que se for a mesma coisa do que foi já dentro do jogo, vai ficar meio chato. Porque É por isso que eu espero que, além do visual, tenha tipos de inimigos novos. Porque, tipo, teoricamente os inimigos são os mesmos, mas cada gangue tem geralmente aquele um inimigo específico, que é diferente dos outros. Tem o cara do chicote, tem o cara que é da mochila jato, sabe? Então, tem um cara eu espero da que tenha, tipo, pelo menos diferenças, assim, pra engolir. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que não vão fugir do que já foi feito. Eu acho que o que vai adicionar mais na DLC vão ser os capítulos da história que eles falaram mesmo, que teriam 3 capítulos novos da história principal do jogo. Agora, de missão secundária, de gangue, eu acho que vai manter o padrão aí mesmo. Essa é a parte triste. Um outro personagem que a gente não comentou. Sem falar do Silver Sable. Legal, foi o final dela na história. A gente já tá ela de boa. Ela foi embora e mandou, tipo, o exército que ela trouxe. Mas eu vou embora, mas meus caras vão continuar aí. Cara, eu acho um absurdo isso. Eu vou embora aqui, mas esses caras, eu vou deixar eles cuidar de você aqui, tá bom? Falou. Vocês lembram a desculpa dela? Eu vi você tentando salvar o senhor negativo, que era seu inimigo, que tava tentando te matar. Eu vi você tentando salvar ele e o senhor amoleceu meu coração, decidi ir embora. Mas os caras vão ficar aí, ó, pra te caçar. Aliás, teve uma crítica, pelo menos eu tava acompanhando muito a crítica quando saiu as reviews, né, dos famosos gamers aí, críticos gamers que às vezes nem conseguem passar de fase tutorial do Cuphead. Mas muitos deles estavam criticando a Mary Jane, né? Tipo, não narrativamente. Não narrativamente. É isso que eu queria chegar. O gameplay da Mary Jane. O diretor defende até as unhas falando que ele queria muito colocar a Mary Jane como jogável, então, porque eles não queriam, tipo, que ela fosse só uma personagem passável, tipo, uma personagem cara, de cutscene. Só tem não, uma, ideia, uma só tem uma tela que uma fase do jogo que compensa isso, que é a fase da estação de metrô. Nossa, essa excelente. Fase compensa o gameplay dela, porque o resto do banco, você, não, mano... Eu falei banco, mas era essa era do metrô. Pra mim foi merda, mas assim, vamos por parte. Porque essa Mary Jane, ela é totalmente diferente de qualquer outra Mary Jane que já teve nas outras mídias. Mas chega perto dela... Ela é muito Lois Lane, né? Essa Mary Jane, ela é do Ultimate, né? A Mary Jane que queria ser jornalista. Queria ser jornalista. A personagem, eu achei muito chata, porque é o tipo assim, ela quer ser parceira da Aranha. Vou explicar cara, o porquê. É que eu tô concordando com o Rafael, viu? Eu não queria falar pra não dar polêmica, mas estou concordando com ele. Deixa eu explicar. É o seguinte, ela quer ser vista como parceira do Peter, do Homem-Aranha. Sim, não isso é legal, isso é legal. Ajudante. E tá, ela odeia que ele fica... Calma. Entendi. Ela odeia que ele fica falando pra ela o que ela tem que fazer, dele ter que ficar assim, Mary Jane, faz isso que é perigoso, faz aquilo que é perigoso, tratando ela como criança. Mas, cara, a todo momento do jogo, ela se coloca em extremo risco pra conseguir, às vezes, coisa que ela não precisava, que tá correndo aquele risco pra conseguir. Tipo, ela é muito cega pelo trabalho dela. Aquela parte que a gente infiltra no esconderijo do lápide. Olha lá. Velho, quem tem consciência vai se infiltrar no esconderijo da porra do lápide, cara, pra conseguir um furo de reportagem? Cara, velho, mas quem... Se você para pra pensar, em sã consciência, quem sairia pulando pela cidade caçando bandido? Tá, não, mas... O Peter, ele não é são. Ué, e o cara lá que tava fantasiado de Homem-Aranha, que sabia Kung Fu, velho? Ele nossa, mano, essa missão. Tá vendo? Dá a resposta aí, mas continuando aqui meu raciocínio, então, tipo, ela não quer ser tratada como criança nem nada. Ela não quer ser tratada como alguém que não consegue se defender. Porém, ela é alguém que não consegue se defender, entendeu? Por outro lado. Porque se o Lápide pegasse ela naquele momento, cara, ela tava fodida, cara. Ela ia morrer, cara. Acabou. Exatamente. Ela ia pra Lápide. Cara, com isso, cara. Eu gostei dessa. Ei, mas, tipo, foi uma parada que achei sensacional, entendeu? Aí, tipo, a parte do banco é uma das melhores. Estou a meia hora defendendo a Mary Jane aqui no mudo. Parabéns. A parte do banco eu achei muito foda também. Tipo, a gente tem que jogar uma isca pros caras se distanciarem dos outros, a gente aperta um quadrado, o Homem-Aranha vai lá e amarra o cara com a teia lá e já era. Eu achei muito legal. Da hora jogar com ela nesses momentos dela sozinha, entendeu? Cara, e dela eu achei que do Homem-Aranha. E o Miles, eu gostei, pega essa mesma pegada mais dela. Eu gostei mais dela do que do Miles. Eu também. Mas assim, eu acho que o que acaba ajudando a Mary Jane... Peraí, eu vou defender o Miles, é. Sério. Eu vou defender o Miles, porque cara. Eu acho que a primeira parte que você controla o Miles, que é durante o atentado, pra mim é uma das melhores apresentações de personagens da Marvel que eu já vi. Porque é um contraste tão diferente, cara. Porque eu acho que essa foi a primeira vez que eu pude sentir a diferença entre você controlar o Homem-Aranha e você controlar uma pessoa comum. E quando você controla o Homem-Aranha, você é completamente poderoso, você salva todo mundo. Mas quando chega aquela parte do Miles, que ele tá de frente com a gangue do Senhor Negativo, ele começa a matar geral e você não pode fazer nada, aquela cena foi muito agoniante pra mim. Porque foi a primeira vez que eu falei, cara, o universo Marvel é uma merda. Tipo, se você não tem poder, esse lugar é o pior lugar do mundo, pior que Gotham, velho. Tipo, é muito ruim esse lugar, cara. E, tipo, uma coisa cara, que eu fiquei que é eu, outra quando cena, vi o Miles... É a do Rino, que a gente tem que esconder do Rino enquanto tem sim, dele, sim. Cara. Nossa, cara, que o Rino, verdade. O Rino, essa foi a única parte que eu respeitei o Rino na vida, cara. O Rino sempre achava um idiota, um mongoloide de pijamão de rinoceronte, sabe? Aquela cara, foi a única vez que eu respeitei o Rino na minha vida. Se ele pegar a gente, assim. Tem tipo aquela cena dele enfiando uma chifrada no maluco, ou se é, às vezes a gente tá no chão quando a gente sai daquele buraquinho lá. E se ele ver a gente, ele dá um pisão, cara. Mas vocês não acharam que o Miles ele ficou muito parecido com a história de origem do Peter Parker? Porque cara, eu achei, que... tipo, mas uma é figura paterna também, que... A... Não, é, é mas tipo assim, a figura paterna meio que morre, aí a mãe então, cuida do meio do que moleque. Não, morre mesmo, né, cara? Não, é o seguinte, como que meio que morre? Eu não gosto do Miles nos quadrinhos, porque eu, não porque eu acho ele um personagem ruim, pelo contrário, eu não acho ele ruim, mas também eu não acho ele bom. Ou seja, é assim, tanto faz. Eu acho ele sem carisma. No jogo, Rafael, você gostou desse Miles? Só pra... Não, eu tô falando do Miles dos quadrinhos. Agora esse Miles, não, mas desse Miles do videogame. Aproveitando que você não gosta do Miles dos quadrinhos, mas você gostou dele? Gostei, então. É o Miles que eu justamente tô falando. Eu gostei dele. Porque a gente acompanha uma origem do carinha e, tipo, não é igual o Tio Ben que foi num assalto que tomou um tiro, velho. Foi, tipo, um atentado terrorista que tava, tipo, todo mundo sendo morto a rodo, entendeu? E o personagem, ele, no início, ele tá meio, assim, rebelde, porque o pai morreu e o Peter vai lá tentar consolar ele, ajudar ele e tal. Ele é mais humano, né? Saber, cara, vai se ferrar, meu pai morreu, nada que você fala vai adiantar, pau no seu cu, e é isso aí. Daí, depois, mais pra frente, ele vai, tipo, tentando, ele vai na psicóloga, aí ele começa a trabalhar pra tentar ocupar a cabeça. Eu acho que deu um humanizado no personagem também. O momento que a gente joga com ele sem os poderes serviu pra gente ver também, tipo, a fundo a personalidade dele, entendeu? No quadrinho eu acho ele muito sem personalidade. Já no jogo, eles conseguiram dar uma personalidade visível pra ele, que você consegue, assim, olhar pra ele e respeitar como personagem. Fala assim, não, esse aqui é um personagem, ok, beleza. Ele é um fã, né? Ele é um fã isso, que ganha poderes. Isso, e ele é um fã do Homem-Aranha também. E no final do jogo a gente vê que ele ganha os poderes, que é uma coisa que me preocupou, porque eu tava curtindo ele sem poderes, ele como amigo lá do Homem-Aranha, você entendeu? Você achou que o Peter fosse morrer, né? Não, tipo... não achei que o Peter fosse morrer, mas tipo assim, é porque eles ficam tentando fazer essas equipes aranhas aí, sidekick pro Homem-Aranha nos quadrinhos já há algum tempo, e nos desenhos já fizeram isso daí nos dois últimos, né? No Ultimate e nesse novo aí. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do Peter, do Homem-Aranha, porque acabam que eles têm que focar no parceiro dele também, entendeu? Então, meu medo de, no próximo jogo, tentar focar demais no Miles e tentar dar foco pro Peter e não conseguir focar direito em um dos dois, entendeu? Eu acho que o próximo jogo pode ser uma espécie de... Olha só, a gente já tá no último tópico do bagulho. Que coisa. Eu acho que o próximo jogo, ele pode ser um jogo de passagem de bastão, né? O Peter... Porque, querendo ou não, esse Peter já tá no auge, entendeu? E você continue fazendo as coisas que você precisa fazer com ele e tal. E aí você introduz um Venom, um Duende Verde, um... Até pega alguns vilões antigos desse jogo e, tipo, Craven, assim, utiliza eles. O Craven não apareceu nesse universo ainda. O Craven, não entendeu? Não apareceu, não. E você... e você utiliza isso na sequência, mano, eles né? Podem... Mano, eu já tô pensando de tanta história que eles podem fazer. O Craven já tem... Eles já pode fazer a última caçada de Craven, ser assim, legal. Pô, mano, tem muito... Legal, o nome da missão. A primeira e última caçada de Craven. E o que vocês acham que eles vão fazer na sequência, já que... Já tem Venom, né? Cara, tem Duende Verde, eu acho que vão focar no Duende Verde. Meu Eu tinha conversado isso com o Magaren. Eu tinha conversado isso com o Magaren. O Magaren tinha mandado uma mensagem falando que tinha zerado o jogo. Aí a primeira coisa que eu queria saber do Magaren, já sabendo do quanto que ele ama o Venom, eu já fui perguntar justamente da cena pós-crédito. A mãozinha de teia, né? Falando de mãozinha... Já tem três aranhas pra vir aí, o Harry, o Miles e o Peter vai continuar. Falando de mãozinha, só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Naquela cena lá de quando a festa lá tá pegando fogo lá do o abrigo lá. Sim. Que o aranha tá caindo, que ele joga a teia pra cima. Ah, e o Miles pega, uma né? Uma mãozinha lá, uma proto-mãozinha lá que... Quero ver o pessoal choramingando. Agora o hater do Omelete vai vir aqui, já temos três tipos de hater. Desculpa, já. Hater. Boa, galera. Isso aí, vamos evoluir. É o haterverse. É o haterverse. Então, mas o Júlio perguntou sobre o Venom. Eu não gosto do personagem, não é segredo nenhum. Caso você não saiba, eu não gosto do personagem. Mas eu acho que ele é importante pro personagem, então não tem como ele não aparecer. Hora ou outra. Eu não gostava do Senhor Negativo, né? Quando eu perguntei isso pro Magaren sobre o Venom, eu tinha... Desculpa, eu cortei aqui. Quando eu tinha perguntado isso pro Magaren sobre o Venom, não é necessariamente, obviamente, pelo personagem Venom em si, mas sim do modo como eles introduziram, porque, assim, eu tenho... Assim, conhecendo esse nome, né, o quanto que eles estão querendo, pelo menos, se manter fiéis ao personagem, à essência, pelo menos... Eu não acredito que eles vão fazer o Harry virar o Venom, mas devo saber. Ah, será? Cara, eu acho que eles vão sim, porque pegaram já a Mary Jane do Ultimate. É, e assim... Tipo, no desenho do Ultimate, o Harry... É porque o Ed Brock, ele existe nesse universo, né? Não sei se vocês sabem disso. Eu não sabia. O Ed, ele existe nesse universo. Ele trabalha como... Eu não sei se ele trabalha como repórter, mas eu posso considerar que sim. Eu acredito que pelo menos uma hora ou outra ele deva tentar se envolver com a Oscar, ou talvez tentar descobrir esse esse laboratório secreto. Pode ser que o Harry morra de vez e a substância, tipo assim, o Norman, sei lá, descarte, acabe, sei lá, chegando no Ed Brock, mas eu não acho que eles vão fazer isso, assim. Não. Acho que agora eles estão tentando fazer isso já faz um tempo, né? E talvez a partir de agora quem seja o Venom seja o Harry. Então, sei lá. Assim, tem exemplo isso, lá, tem... Pela ideia que é passada, por exemplo, pelo Batman, por toda... os jogos do Batman, eu acho que eles devem ter a mesma liberdade pra poder alterar o mundo do jeito que eles quiserem. Ah, sim. Não, sim. Tanto é que já fizeram isso nesse daqui, né? Já alteraram, já nada é tão exato quanto no quadrinho original. É, eu acho que eles podem, pra economizar personagem ou coisa do tipo, já fazer dois em um ali já, e já fazer o Harry como um Venom já elimina o Ed. Eu tenho a teoria de que se esse filme do Venom, por algum milagre, der certo... Ah, não vai. Não vai. Vamos botar o Ed no jogo. Isso daí é praticamente não era. Não vai. Pode escrever o que eu tô falando assim. Não vai. Pode escrever. Pega a caneta e escreve assim. Não vai. Não vai. Mano, o cachê que esse filme do Venom vai ganhar muitos prêmios. Não. Mas, só se for framboesa de ouro, né? Eu acho. Framboesa de ouro, né? Eu acho que o Venom. Pode escrever, cara, não vai funcionar. Ele não vai vir agora. É certeza isso. Eu acho que o Venom fica talvez pra um terceiro jogo, se tiver, porque é o seguinte. Terceiro jogo? Eles... Putz, mano, mas segundo jogo não tem roupa negra, mano. O pessoal já tá reclamando. Não, calma. Daí vê, ó, esse jogo aqui eles conseguiram introduzir dois vilões. Eles contou a origem de dois vilões, foi o Senhor Negativo e o Octopus. Conseguiu, tipo, é um jogo que ele começa desenvolvendo como um arco de quadrinho mesmo. Ele vai aos poucos, vai primeiro aprofundando os personagens, até ele chega num certo ponto do jogo que deslancha, né? Aquela parte que já vem o sexteto, que é quando o jogo deslancha, a história do jogo fica frenética. Então eu acho que eles vão seguir essa mesma pegada. Vão, tipo, vamos pegar aí talvez o Duende Verde, que é o mais importante do personagem, junto com o Octopus, que já veio nesse. Vamos pegar o Duende Verde. E vão pegar algum outro vilão não tão importante como pegar o Senhor Negativo nesse, mas ainda assim importante, né? E eu tentar desenvolver, entendeu? Gatuno. Agora o Venom acho que vai ir, porque o Venom, se pegar ele é um vilão tão importante quanto o Octopus e o Duende Verde na mitologia do Homem-Aranha, entendeu? Então acho que eles vão fazer isso, talvez deixar o Venom mesmo, talvez o Ed Brock, o Harry... Só pra uma questão, tipo, só pra pelo menos encaixar nesse seu método de, tipo assim, não gastar vilões importantes... De colocar tudo de uma vez. Então vamos fazer assim. E se no segundo do jogo, então, tipo, durante toda a história do jogo, o Homem-Aranha fica com o uniforme negro? Pode ser? Não, sim, talvez seja uma boa. Ou também podem fazer ao contrário, colocar o Venom agora e mais algum outro vilão. E depois colocar o Duende Verde, sei lá, tipo, no o Homem-Aranha tipo. Não. O que ele falou é não ter Venom, tipo assim, aí ele ficar com a roupa do uniforme negro até o final, entendeu? Talvez vocês podem fazer o contrário também, colocar o Venom antes, entendeu? Já ter o uniforme negro e o Venom nesse jogo, e depois que põe Duende Verde, num terceiro jogo talvez, entendeu? Não sei se eles estão pensando tão lá na frente, mas isso poderia ajudar a explicar porque eles não colocaram o uniforme negro como um dos uniformes DLC aí. Exatamente, eles já falaram onde eu isso chegar. Já. Tipo, que eles falaram que o uniforme negro merecia uma história contada do jeito que a Insomnia contaria, entendeu? Então, aí o. Eles falaram isso. Tem pode cara de ser outro jogo isso daí. Sim. É, já pode ser que não vai enrolar muito pra outro jogo, né? Senão vai ficar igual no filme do Remy lá enrolando o lagarto por três filmes no final. Não, no final. Tchau, vai embora. A gente vai fazer o lagarto, mas não vai ser você não, tá? Tchau. O pior, né? Assim, esse jogo demorou quanto tempo pra ficar pronto, alguém sabe? Três anos. Começaram a fazer em 2016 o jogo. Em 3 anos, o próximo, já tava então, na próxima geração. Já. Mas lembrando que, eles tipo, falam assim, que a próxima anos, geração vai chegar em 5 anos. Não, mas assim, lembrando que é 3 anos, mas também tem que levar em consideração que eles tiveram que criar uma nova engine, eles tiveram que... Agora deve cair pra... Criar, modular Nova York. Inclusive, tem vários lugares de Nova York que a gente não pode ir. A gente pode ir pra Brooklyn, pra Queens, pode nem pra Nova York, de verdade. Já reparou, mas os prédios do PlayStation 1 estão lá. É o tipo... O gráfico é o gráfico realista, né? Não é o mesmo gráfico do PlayStation 1, mas o prédio é o mesmo. Eu sou péssimo em matemática, mas eu acho que de 2006 para 2008 são 2 anos. Sei lá, posso estar errado. 2016 para 2018? Ah. Desculpa, é verdade, são 2 anos. Eu também errei, razão. Pois é, né? Que coisa. Matemática nunca foi meu forte, é porque eu sou Otto, eu só sou gênio na teoria. Eu acabei de fazer a conta aqui no dedo. Não. Uma coisa que eu queria, eu achei, como ele tem um monte desses easter eggs assim, eu achei que tem aquela missão, aquelas missões para você tirar foto dos lugares, né? Uhum. Cara, isso eu é achei muito que legal. Isso é muito legal. Quando você fosse tirar foto da ponte lá, ele podia falar, essa ponte me traz mais lembrança, alguma coisa assim. sim. É, foi, foi por causa, foi por causa disso que eu achei. Que eu achei não, que agora eu tenho certeza que a Gwen Stacy não existe não nesse existe. Universo. Quer dizer, existe, mas eles ainda não se conheceram. Ou pode ser feito numa prequel. Será? Ah, mas o Peter não cita isso, cara. Tipo, não sei. É. Acho que não, não sei. Que ela não tenha morrido, ela não tem morrido na ponte, igual nos Amazing. Ela morreu na ponte do relógio lá. Pode ser, pode ter sido como no Ultimate também, sei lá, que ela morre, que o Peter mata ela, só que ele tá em posse do Carnificina. Não sei se eles vão fazer isso, porque, não, né? Essa mulher que é forçar muito a barra. Eles vão, não, eles vão fazer uma coisa diferente. Sei lá. Mas eu acho que a Gwen Stacy pode aparecer numa prequel e mostrando o Homem-Aranha, sei lá. Eu acho que a Gwen Stacy já aparece no segundo jogo já. Não, por que não, já que o Wilson Fisk tá sendo vilão, por que não ele matar a Gwen Stacy? Já pensou, tipo... Pode ser. Mas esse que eu acho que ela aparece no segundo aí. Tem um livro, lançaram um livro mês passado, antes do jogo sair. Lançaram um livro que tem o prequel desse jogo aí. Eu não cheguei a ler, eu tava até procurando ontem pra comprar, pra ver se eu consigo, mas não achei. Mas tem um livro que conta a história, no site dos piratas, a história, né? Que leva diretamente a esse jogo aí. Deve contar essa história aí do Rei do Crime, alguma coisa. Ô, Magari, eu fiquei na dúvida também, mas acho que esse livro ele conta aquele começo do jogo, não? Tipo, do Peter indo lá no, na torre do Fisk pra prender ele? Então, não, aqui na... Ou é uma, mais pra trás mesmo? É pra trás, eu acho. Até porque eles iam contar um negócio que já contou no jogo também. Eu acho que eles devem contar como que eles conseguiram prender o Fisk naquela parte do início do jogo. Mas vocês veem que é uma coisa tão importante que ninguém leva a sério. É que, pelo que dá a entender, é um circo que ele foi trabalhado há anos, né? Tipo, eles estavam recolhendo provas, não sei o quê. E quando o Fisk deu a brecha, eles foram. E tanto que ele tem diversos e diversos planos que você joga na primeira fase e o Aranha vai bloqueando todos eles, né? Sim. Que é plano de helicóptero, é de fugir com a escolta da polícia, de queimar as provas no servidor. E o Homem-Aranha vai lá, tipo, impedindo tudo isso de acontecer. Sim. E o legal é que quando ele, tipo, vira, tipo, uma guerra, aquela doideira lá, né? Tipo, vai a polícia lá, ele manda os capanga tudo, e vira um cenário de guerra total, que lá nem parece que eles estão tentando prender um empresário, parece uma guerra mesmo. Só que aí é uma guerra contínua no prédio, né? O prédio inteiro vira um cenário de destruição. E uma outra discussão. Muitas pessoas ficaram muito surpresas, né, com a gente... ter easter eggs de outros personagens da Marvel, ter uma torre gigante dos Vingadores, tem essas coisas também, Demolidor, tem Jones, o santuário lá do Doutor Estranho. Cara, é impressionante. Vocês acham que no próximo jogo já pode até aparecer outro super-herói? Não pode jogar, obviamente, mas... Eu já falei isso. E pro segundo jogo ser sucesso, se não tiver isso, não vai ser sucesso, que é o quê? É aparecer o Tocha Humana pra gente disputar a corrida. Se não tiver isso, não vai ser sucesso. Já chegou aquele drone lá, mano. Aí que tá, pelo que eu entendi, né, dessa discussão, apesar de a gente ter dito que a fusão da Marvel... Fusão, né? Apesar de a gente ter dito que aquele acordo da Marvel com a Sony, ele não facilitou em nada, tipo, esse game acontecer, ele influenciou. E aí, quando foi o Brian lá, o diretor do jogo, foi indagado por que a roupa do Spectacular Bagman, né, do Homem Espetacular, Homem Mercado, Sacola, sei lá. É porque que não tinha um edifício do... Então, do aí eles falaram que lá, né? Eles falaram que pela negociação que ainda tá acontecendo com a 20th Century Fox, eles não puderam colocar nada. Então a gente não sabe se a licença do Quarteto foi quando foi feita aquela negociação lá, em sei lá quando, foi feito um pouco mais forte ou não, tipo... Foi 2016, né, cara? 2016, eles ainda estavam tretados. Então. Eles falaram que, tipo assim, por isso que muita coisa acabou não entrando, tipo, X-Men, Quarteto, Wolverine, tipo, eu não sei como é que acontece. Inclusive, quando aparece o Taskmaster pela primeira vez, eu achava que era o Doutor Destino, tipo, de relance. Assim, meu Deus, Doutor Destino, que eu achei? Mas eu acho que não tem não, porque é o seguinte, nos jogos de Play 1 tinha bastante isso daí, nos Play 2 também... E era muito legal. Então, mas aqui, naquela época... Porque eram os coadjuvantes do jogo, eram outros super-heróis. Você não via, por exemplo, a Mary Jane, ou você conversava com o Flash, ou com o JJ James. JJ até tinha, mas era mais como, tipo, você tinha que resgatar ele, entendeu? Era um negócio mais assim. mas não era um personagem que você conversava com ele, ou que você escutava ele falando, ou era um personagem que você interagia. Os personagens que você interagia nesses jogos eram outros super-heróis. Agora nesse, já tem tipo o Miles, que vai virar Homem-Aranha, e talvez no próximo jogo que a gente já vai jogar com ele, a probabilidade disso é muito grande. Ou DLC, né? Também tem as DLCs aí. Ou DLC. Não, mano, já tem a Mary Jane, isso é simples, entendeu? De resolver. Tem você, a Gata Negra, você... que provavelmente vai vir futuramente DLC pra jogar com ela, porque esses, como tá seguindo uma pegada Batman Arkham, que teve a influência do Batman, no Batman a gente joga com, tipo, Asa Noturna, Robin, Robin Vermelho, Mulher Gato, Capuz Vermelho, etc. Então, eu acho que eles vão tentar fazer isso daí também, entendeu? Acho que vai sair missão que você vai jogar com a Gata Negra, com o Homem-Aranha, com o Miles, e assim vai. Então, acho que eles vão focar no universo do Homem-Aranha. A gente vai jogar com os personagens do Homem-Aranha, interagir com os personagens do universo do Homem-Aranha. Se eles colocar, vamos supor, não precisa nem ser o Homem de Ferro, vamos supor, se eles colocar o Tocha Humana mesmo. Tá legal, é um personagem que foi importante no passado pro Homem-Aranha, é um dos outros super-heróis que ele mais teve interação junto com o Demolidor. Não, é o melhor amigo dele, cara. Um dos, né? Ah, o melhor amigo dele é o Harry, cara. Mas se for seguir a dica da cena pós-crédito, o próximo jogo não vai ser tão amigo assim, não, né? Não, sim. Pois é. E tipo, eles ainda não são brigados nesse jogo. O Harry e o Peter, o Harry tá internado lá, ninguém sabe que ele tá naquela parada lá, mas eles ainda são amigos, tanto é que ele deixa aquelas missões chatas lá pra fazer das estações da Oscar, porque a gente tem que tomar conta delas pra ele. Então, tipo, no jogo, o Harry já tá estabelecido como o melhor amigo do Peter, entendeu? E já tem o Miles, que é fãzão do Homem-Aranha, que já seria o papel de tocha humana, na minha visão, vai ser do Miles, entendeu? Eu acho que o que... por exemplo, que quando esse jogo saiu, a galera tava propondo que a Marvel poderia começar a fazer nos games o que ela fez no cinema, né? Que é você colocar... fazer um jogo que interliga o universo inteiro. Mas eu acho que a melhor saída pra você fazer isso, de outros personagens aparecendo, de tal, tal, tal, é você fazer um jogo bom desses personagens, entendeu? Não, sim. Porque, tanto assim, é que na Marvel nos cinemas, cara, não começou assim também. Primeiro Homem de Ferro. Só tem um Homem de Ferro e uma máquina de combate, que nem a máquina de combate, entendeu? Então, não tem nesse... O segundo Homem de Ferro também, whatever. Então é um negócio que não precisa de ter outro herói agora. Vamos supor que eles fazem um jogo do Homem de Ferro e queiram colocar o Homem-Aranha lá. Daí já faria mais sentido, porque, tipo, na minha visão, porque o Homem-Aranha é que começou esse universo nos games, entendeu? Assim como foi o Homem de Ferro nos filmes. Então, pra eles, mostrar que tá tudo interligado, mesmo universo, colocaria uma pontinha ou uma referência mais forte ao Homem-Aranha lá, e é isso aí, mas futuramente. Talvez, o que eu acho que poderia acontecer é tipo assim, como eu tava falando com vocês, você tem diversos personagens dentro do universo Marvel, por consequência você tem diversos gêneros de game. Você tem os de mundo aberto, que é no caso do Homem-Aranha, você pode ter os espaciais, que tipo assim, as odisseias espaciais de aventura, né, que no caso pode ser o Quarteto Fantástico, até os Vingadores. Você pode ter os jogos que são de semi-mundo aberto, né, lineares, que podem ser Thor, Capitão América, Hulk. E assim, eu acho que são muitos personagens para explorar, que você não precisa se limitar fazer referência a fulano de tal. Não, você sabe que tá no mesmo universo, tenta usar a mesma identidade de cores e paleta visual. Eu acho que vão permanecer nesse Homem-Aranha mesmo. Eu não tenho muita fé que eles vão, tipo, sair fazendo jogo também concordo com o Rafael. Eu acho que é isso daí mesmo, entendeu? Por exemplo, o que pega agora é que, tipo assim, esse jogo do Aranha foi desenvolvido pela Insomniac, né? Já o jogo dos Vingadores tá sendo pela Square Enix. Então, sim, mas só que ambos têm mas só que ambos têm o Kevin Feige, entre aspas, o Kevin Feige no meio, que é a Marvel Games. Eles estão produzindo jogos também. Então eles podem ser essa ponte de ligação entre eles. Assim, ó, no jogo do Homem-Aranha a gente colocou tal coisa, então coloca aí também. Ah, tipo, no Homem-Aranha ele fala que os Vingadores estão na... Eles ficam mais na Costa Oeste. Na Zona Oeste. Aquela referência aos Vingadores da Costa Oeste lá também. Ele faz essa referência aí. E, tipo, eu acho que a cidade fica um caos. A gente não viu o Demolidor, não viu Vingadores, viu ninguém. Só o Homem-Aranha lá cuidando de tudo sozinho. Então, eu acho que se fosse pra eles terem colocado outro herói, eles teriam colocado nesse jogo, entendeu? Então, eu acho que vão ficar mais nessa pegada aí do universo do Homem-Aranha e usando mais os personagens do universo dele mesmo do que da Marvel em geral. Então, eu acho que vai ficar nessa pegada que tá aí, continuar desse jeito aí mesmo, sem inventar de colocar... um universo expandido, assim, dessa forma que você tá falando. A gente não sabe como é o contrato dos caras. Às vezes eles podem colocar o prédio, os prédios, mas não podem colocar os personagens. Porque se eles pudessem, eu acho que naquela missão lá que eles tinham, que tinha a festa fantasia lá, eles tinham colocado algum personagem aí. Sim, verdade. Também é outra coisa aí também. Capitão América. Eles só colocaram os vilões do Aranha mesmo. E o Aranha, tipo, verdade. Cinco caras de Homem-Aranha lá, o cara de mistério e... Talvez agora que esse jogo deu certo, eles possam, né? O contrato possa mudar, sei. Mas eu não acredito que muda não, viu, cara? Pô, pensando nisso, eu tava aqui tentando imaginar como que seria a Gwen Stacy aparecendo. Aí me vinha na cabeça, agora ela tá bem mais famosa como a Spider-Gwen, né? Sim, eu até acho que ela vai aparecer no segundo jogo, talvez. E vão tentar pôr ela como Spider-Gwen, porque nos desenhos que estão fazendo aí é, tipo, você já começa o desenho do Homem-Aranha, já coloca o Miles lá, dá poder pra ele, coloca a Anya, dá poder pra ela, coloca a Gwen, dá poder pra ela, e vira uma gangue aranha pra atormentar o Jameson, e é isso daí. Eu acho que eles podem ir bem nessa direção aí, pra não... Até pra não ofuscar muito a Mary Jane como... Lembrando que o Homem-Aranha é tipo... O Homem-Aranha do PlayStation 4, ele vai ser um dos personagens do Spider-Geddon. Isso não quer dizer necessariamente que eles poderiam acrescentar, tipo, a Gwen Stacy daquele universo. Podia aparecer uma Spider-Gwen de outro universo, sim, sabe? Poderia ser também uma saída. Pode. Também pode, cara. Então, ele podia tipo, até fazer essa referência no próximo game, né? Tipo, puta, olha só, tal. Aconteceu uma experiência louca aí, parará. Parou no Magarin de novo. Parou? Oi? Parou, pera aí, rapidão, vou falar com ele aqui. A macumba da Activision aí. Peraí, o Magaren caiu, vocês estão falando? Porque eu tô vendo ele aqui na chamada. Eu acho que eu ouvi ele agora. Não, ele tá aqui, ele falou aqui na mensagem, mandou que parou de novo. Ah, tá. Talvez ele tenha que reiniciar a máquina. Eita, aí tá ruim. E agora? Não. Quem poderá nos ajudar? Agora a próxima parte do podcast é só por aranha. A próxima parte do podcast agora é só pagando a DLC. Olha aí, a cara de oportunidade. DLC. Então, ele falou pra gente fazer as nossas considerações finais. Então, o Rodrigo já pode falar do sexteto, daí a gente já puxa aqui pro final. Beleza. Então, antes de finalizar, eu gostaria só de falar uma coisinha que eu não gostei muito, que foi a parte das lutas. Uma vez formado o Sexteto Sinistro, aí você tem que lutar com os caras em dupla. Eu achei isso um tanto zoado. Também. Eu achei, igual eu tinha falado, né? O confronto do Senhor Negativo todos, os Doctors todos, eu achei eles muito dinâmico. Ficou muito legal. Agora, o do Electro e do Abutre e o do Rhino do Scorpion eu não gostei, não. Eu achei as lutas em duplas, elas são, tipo assim, ok, tá ligado? A do Electro com a Abutre é legal, porque você tem que meio que se balançar e continuar lutando. Essa eu achei mais chata, cara. E aí, sério, eu achei a mais legal. E foi aquilo que o Júlio falou, tipo, de você pegar e usar o... Durante as duas lutas, você usa o próprio movimento do oponente contra eles mesmos. Então, a luta do sexteto, apesar de ser uma luta do Homem-Aranha contra os dois membros, no final das contas, acabava sendo de membro contra membro. Então... O Electro, por exemplo, soltava uma onda de choque, você desviava e poderia acertar o Abutre, dando espaço. O Abutre jogava aquelas asas dele. Legal. Eu fiquei aloprando tanto naquela parte que a gente tem. A gente fica só soltando teia nessa parte. Eu fiquei tanto que eu nem vi isso daí. Eu fiquei, tipo, em outros lugares nada a ver. É muito bom porque eles começam a se xingar, tá ligado? Tipo, você acha que lá é o Abutre. Cuidado aí, Electro, tá me tirando de melhor. Desculpa, esse cara é muito rápido e tal. O Rhino fica bravo com isso, foi muito bom. Ah, a parte do Rhino até tipo, de luta. O Aranha tranca os dois num container lá e termina com os dois se batendo lá dentro do container. É o que eu achei a luta mais legal, assim, tipo, do jogo, pra mim é mais bem elaborado, são duas, né? Eu acho que em primeira a do Shocker e depois a do Senhor Negativo. Porque eu achei que a do Shocker... A do Senhor Negativo, você fala qual? A do metrô ou aquela que vem mais... A segunda, a última. A última luta. A do metrô eu achei meio mais ou menos. A do metrô bem da hora, até porque no final dá até aquela referência do filme, do segundo filme da trilogia. E aquela última cena do Octopus eu achei muito, tipo, tá certo que é mais uma cutscene jogável do que uma luta em verdade, si, né? Mas aquela é legal também. Show. Cara, a cena do... A luta contra o Octopus pra mim é, tipo, é a versão que eu gostaria muito de ter visto do... De ver no filme. Do Octopus no filme, tipo, do Tom Holland. Cara, se eles fizerem algo parecido com aquilo... Pra mim, eu já saio feliz, assim, toda... Cara, que o jogo é muito bom, né, velho? Não tem como você escolher. Não tem como você escolher alguma coisa melhor, porque o jogo é muito bom, tipo... Sei lá. Pra quem é fã, tipo, é muito bom. Então, galera, daí no caso, vamos puxar aí pra consideração final. Ah, só falando aqui pra quem tá ouvindo, o Macarim sumiu porque deu problema e ele não tá conseguindo falar, né? Tá saindo o áudio dele. Nós amarramos ele. Pra você ouvir o Macarim. Tá tomando esse podcast. Eu peço pro ouvinte aguardar a próxima versão do DLC do Magaren, que vai vir com uma participação especial dele no podcast. Quem pegar a versão Deluxe, ouve agora, 4 dias adiantados. Na sexta-feira do mês que vem, na última sexta, não esqueçam. Com uma skin nova. Então é isso daí, alguém tem alguma consideração pra fazer aí? Cara, eu acho que a Insomniac tinha o trabalho de fazer, tentar fazer o melhor jogo do Homem-Aranha. E eles conseguiram, na minha opinião, suprir a expectativa... Assim, a passos muito largos. Eles demonstraram, acabou perdendo durante as últimas produções do Homem-Aranha, que era todo esse respeito pelo personagem que já tinha sido comentado. Porque o personagem, ele tem mais de 50 anos, né? Então, mais 60 anos, são, né, cara? Muitas versões dos personagens, mas ao mesmo tempo mantém aquela essência. Eu acho que a Insomniac fez um excelente trabalho, cara. Eu tô muito animado pra sequência, apesar de eu também ter certas coisas que eu não gostei do jogo, que a gente já acabou citando aqui, algumas lutas de chefes, algumas partes da Mary Jane também, que acabaram não sendo tão criativas como a própria cena lá do metrô, né, que é excelente, mas nenhuma repetiu esse mesmo estilo de gameplay. Então eu espero muito que eles vejam o feedback do jogo, porque o Homem-Aranha 2 tem não só tudo pra ser o melhor, ainda assim... continuar o posto de melhor jogo do Homem-Aranha, mas também como o melhor jogo de herói de todos os tempos. Não, ele já concorre fortemente com o Batman Arkham, que é considerado por muitos o melhor. Pra mim, ele concorre ali ao lado a lado, tranquilo. E eu acho que se continuar seguindo essa pegada daí, cara, focando no universo do personagem, eu acho que é só daí pra cima, entendeu? Eu acho que não tem muito o que mexer no time que tá ganhando, mas tem que buscar melhorar o que já tá bom, entendeu? Cara, eu tinha consideração, mas assim, o Júlio falou tudo que eu penso e o Rafael também, então é isso, eu acho que o jogo tá muito bonito, tá muito redondinho e é isso, cara, pra mim, pra meu gosto pessoal, já é a melhor game de herói de todos os tempos. Então é isso, galera, eu vou falar aí... Pera, mas e o Rodrigo? Porra! O Rodrigo foi lá. Porra! É que falou três dedos, aí, ele vem na DLC do Magaren, é isso? É. Só, então, rapidinho. Então, eu achei um jogo excelente. Tem umas partezinhas assim que você vê que é porque é o primeiro jogo da franquia, que eles poderiam... Que provavelmente eles vão dar uma melhorada numa possível sequência. E é daqueles jogos que se você não tem um Play 4, vale a pena você comprar. E se você nunca platinou um jogo, vale a pena você platinar. Eu platinei esse jogo, tipo, eu terminei ele com 86% já dos troféus. Primeira vez que eu fiz. Posso fazer um jabá rapidinho? Ué, faz aí. Ó, o Magaren voltou. A galera que tá... Ó, aí, Magaren, fala aí. Voltei? DLC antecipada pra quem comprou a versão Deluxe aí do podcast. Essa era a DLC. Voltei mesmo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Que emoção. Não estou mais me sentindo excluído. Destravou. Não foi tirado do jogo pra ser vendido depois. Pra platinar o podcast. Beleza. Pessoal, só pra quem gostou do jogo, eu também gravei um programinha lá sobre o próprio jogo do Aranha, mas foi mais uma... Cada um fazendo uma comparação do que gostou ou não. 5 fatos positivos, 5 fatos negativos. E o nome do podcast é Fivecast. Então, se vocês puderem dar aquela visitada lá e tal... Manda o link lá no Face lá. Mando sim. Beleza. Pra quem comprou a Deluxe Edition, recebe agora. Um high five. Não, antes que minha... Sei lá, acho que foi o microfone, não sei que diabo que deu problema. Se foi isso, a Activision que foi atingir o Júlio e me atingiu aqui. É o downgrade do programa, né, Magari? É o downgrade. Eu não sei o que foi quando vocês falaram que o Rei do Crime foi preso, eles me tiraram, que eles me confundiram com o Rei do Crime. Caraca. Enfim. Que maldade, cara. Enfim. O que eu ia falar é que eu gostei bastante do jogo também. Apesar de ter uma outra coisinha que eu mudaria, tipo, ao longo do programa aí que eu fui caindo e voltando, ninguém me ouvia. Eu tentei falar, mas... O importante é que compraram a DLC e agora você tá aí, cara. O importante é o que importa, né? Ao contrário de vocês, eu achei as lutas mesmo, com os inimigos, assim. Os inimigos aleatórios, os randômicos, meio repetitiva. Não tenho muita paciência pra fazer todas, tipo, de seguida, não. Eu faço um, aí vou rodar pela cidade, aí paro, faço outras. Também acho. Muito... Achei meio... Fazer você vê como a vida do Homem-Aranha é chata. Ah, então. Pois é. Por isso que ele quer entrar nos Vingadores. Na jogabilidade, a única coisa que eu trocaria era trocar aquele botão do modo de foto pra uma coisa mais fácil. Uhum. Você tem que apertar o botãozinho pequenininho lá do lado, volta e meia, eu ia, olha, eu vou tirar essa foto. Aí eu entrava no mapa. Acontece comigo também. Então. E o que mais? Ah, bug. Acho que foi o primeiro jogo que eu realmente percebi algum bug lá aqui. Eu vi um carro passando por dentro do... Falando em bug, eu até, depois se quiserem colocar o videozinho, eu gravei, eu não sei se eu ainda tenho ele ali no PlayStation, eu gravei no Share, né? Não sei se eu apaguei ele, mas é um bug que é o seguinte, eu tô batendo num soldado da Sable, ele entra dentro da parede, tipo, é uma parede com várias caixas, ele fica dentro da caixa, entendeu? Daí pra eu bater nele, eu tinha que clicar analógico pra fazer, tipo, aquele sensor do sentido aranha, que a gente vê os inimigos em vermelho. Daí eu só conseguia bater nele quando ele tava vermelho. Ah, ótimo que você falou, Rafael. A gente ia terminar sem eu falar aquilo que a gente ia falar lá no chatzinho. Eu não gostei, não é que eu não gostei, mas eu achei desnecessário aquele vai ser um, como é que fala? Uma piada interna pra quem reconhece, ó. Aquele modo lá do Evandro Ex Machina bem... Nada a ver, tipo, você joga os inimigos de cima do prédio lá, ele vai caindo, aí do nada lá aparece uma teta, gruda nele. É, a teta gruda nele, faz ele grudar no objeto sólido, cara, mais perto. E o pior que eu lembro que teve um gameplay justamente na E3, que os caras estavam falando que o Peter Parker não matava, pois esse tipo de coisa. Na gameplay o cara jogava um maluco, jogava 10 malucos fora do prédio. Cara, mas vocês estão ligados que o Evandro não só platinou esse jogo, mas... Evandro tá fazendo... Evandro já tá na rua fazendo protesto lá no prédio da Spam. Não, que isso, vai inventar um troféu novo pra ele, só porque ele conseguiu passar o jogo inteiro sem matar ninguém. E... Abraço, Evandro. Eu fiz um joia aqui pra tela, você tá vendo, né? E eu acho que a luta final com o Topos aqui, eu acho que foi uma das lutas finais... Uma das melhores lutas finais que eu vi em um videogame, pelo menos do Homem-Aranha, há um bom tempo, assim. Mas que desde aquela luta com o Electro lá no Homem-Aranha 2, lá do Play 1. Não, e também pode ser talvez a luta definitiva contra o Octopus também, questão assim. É, que também tem isso, né? O Octopus, ele tem tendência a voltar, né? O Magari não vai gostar disso, mas tem aquela coisa do jogo falando que daqui a um ano, né, o corpo do Octopus já vai pro saco. Já. Tipo, eles devem ter eggzinho ali do superior, né? Então... Vocês falaram de superior, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, só sei que tem um cenário de cabeça pra baixo nos prédios, hein? O das drogas lá? O das drogas, exatamente. Não, num cenário, tipo, dormitório. Você chega num determinado andar, acho que deve ser o último, aí a parte interna dele tá de cabeça pra baixo. Caramba. Da hora. Só vou falar uma coisinha antes de terminar. Vocês ficaram o podcast inteiro comparando com Batman, com Homem-Aranha com Batman. É bom, mas Miles abriu o olho no jogo. Ai, ai.